Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E aproveitando o nosso timing, que a gente é bom nisso, porque já estamos na época disso, hoje iremos falar sobre um tema que gera muito estresse, noites mal dormidas, algumas tretas, desespero, lágrimas, pactos com entidades não reconhecidas, choros no chuveiro. No chuveiro, em público, no ônibus, na sala, cara. Mas que praticamente todo universitário precisa passar. Vamos falar da nossa vida de TCC. Ei, vida cruel. Saudade, só que não. Ah, aqui é o Sage e vou repetir um diálogo que eu li na internet. E se está na internet, ela tem um pingo de verdade. Encontrei uma criança e falei pra ela que Papai Noel não existe. E ela me disse que eu nunca iria terminar o TCC. Adivinha quem chorou nessa história? Aqui é a Adri e toda vez que as pessoas reclamam dos seus TCCs, eu fico puta porque vocês têm que pelo menos têm que fazer um só. Eu tenho que fazer quatro. Ei, vida. Ei, maravilha. Aqui é o Rods estudante e eu já escutei essa no TCC, ó. Eu faço a capa. Diz que vocês mataram essa pessoa depois, pelo amor de Deus. Ah, olha a ideia, meu. Essa pessoa não merece respirar, cara, sério. Aqui é o Flávio Kimba depois de 6 meses e eu decorei as normas da BNT. Nossa. 3 centímetros pra esquerda, 3 centímetros superior, 2 centímetros pra baixo. Pra... Eu queria ter decorado essa merda, até hoje eu não consegui. Isso é que é pior, sabe? Na moral, a BNT já sabe onde ela tem que tomar. Exatamente. Bom, mas vamos começar o nosso podcast por tópicos. Assim como um TCC, a gente tem que seguir tópicos, etapas, passo a passo, pra montar esse TCC desgraçado. Ó, tema, delimitação, introdução, aí você vai fazer justificativo, objetivo... Dedicatória. Revisão bibliográfica. Ai, e se qualquer parte desse podcast aqui for reconhecida lá no sistema de cópia, a gente tira do zero. O professor sempre metia essa, né? Esse é o famoso sistema de cópia que pega a plástica. I've been here before. Primeiro tópico, onde tudo começa? Pra vocês, onde acha que tudo começa? Tudo começa de verdade quando você percebe que você tem que fazer o TCC e que você tá prestes a se formar. Eu acho que é o momento em que cai a ficha e pensa assim, caralho, eu tô me formando. Só que aí a formatura nunca vai parecer tão perto e ao mesmo tempo tão longe, porque assim, ah, só falta o TCC, yay. Só que aí o TCC você vai ver, tipo, um semestre vai durar 5 anos da sua vida. Só, né? É inacreditável, cara. E olha que os professores já vão avisando, ó, se preparem pro TCC, não esquece o final do ano. E a gente nunca acredita, né? A gente nunca acha, ah, não dá nada. Não, eu sou um bom aluno, eu dei conta até agora. Aí, ó, você vai? Dá tempo, é, dá tempo. Você toma no cu de um jeito tão bonito. Não, eu não sei como que tá hoje, mas quando eu comecei na minha primeira faculdade, no primeiro semestre, a gente teve uma matéria que é justamente pra você fazer o TCC depois, né? Não sei se ainda, acho que ainda existe isso. É metodologia de pesquisa, a boa parte dos cursos tem. Isso, exatamente, é metodologia de pesquisa. Eu fiz o meu primeiro semestre também. Tipo, o professor, ele dá uma explicada, mas ele ensina um monte de coisa, ensina você a fazer fichamento bibliográfico. Fazer referência. Uma das provas era até você fazer um mini trabalho. Mas você não tem noção de como vai ser. Exatamente. No final das contas. No primeiro semestre parece tudo muito simples, né? Aí depois o negócio vira um festival de merda, assim, impressionante. Porque parece, ah, vai ser fácil, vai ser de boa, tal. E depois quando você realmente começa a fazer o trabalho, você vê, puta merda, que bosta que é isso. Eu não sei o que eu vou fazer esse curso, né? É que você repensa todas as suas escolhas de vida. O que que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar nessa hora na praia vendendo espetinho, mas em vez disso eu tô aqui me fodendo. Legal. Eu já penso, aquele cara que tá expondo o TCC dele lá na rua com as miçangas lá, aquele cara é feliz, entendeu? Exatamente. Pelo menos o meu professor de metodologia de pesquisa, uma coisa que eu gostei dessa matéria foi que ele era bem rígido, ele era bem exigente, considerando que a parte boa do curso foi jogada meio nas coxas, isso ajudou muito, porque aí os trabalhos a gente tinha que fazer com um rigor razoável e acabou que tornou isso bem mais automático. Então assim, agora que eu tô querendo me formar, pelo amor de Deus, eu preciso sair daquela merda em algum momento, eu preciso me formar, agora eu tô sentindo que tá mais fácil, porque assim, já foi uma coisa que desde o primeiro semestre foi naturalizado, mas mas não quer dizer que eu goste da BNT por causa disso. Eu continuo achando isso uma merda, mas é a vida. Mas quem gosta? Quem que gosta? Nossa. Só sádicos. Então, mas onde a gente começa? Por exemplo, vamos ter uma pauta aqui, ó. Tem, ó, alguns tópicos. Um dos tópicos iniciais é montar um grupo, outro é definir um tema e outro é procurar o orientador. Só que qualquer um deles pode ser o início do TCC, cara. Exatamente. É. E agora? Eu acho que varia muito, varia de curso pra curso, varia de pessoa pra pessoa, varia de... Cada pessoa tem a sua história. O que que começou, né? Eu não sei como que é. Tipo, no meu caso, que eu estudei muito em Faculdade do Povo, né? A famosa Fafop do outro podcast lá, lembra, né? Fafop? Era o signo que o Cabeça inventou lá. E nas minhas três faculdades, eu não pude escolher o orientador. O orientador que tava na turma. Então, era ou ele ou não era ninguém. Caramba, nossa. É, nunca pude escolher. Ele dava conta? Tinha que dar, entendeu? Mas o que acontecia? Que às vezes o orientador não era especialista no assunto que você tá fazendo o trabalho. Mas isso não significa que ele não deixava você fazer. Tanto é que, pelo menos na última, que eu não expliquei, mas eu já fiz três TCCs, né? Caralho, então, a gente tem um especialista aqui então, hein? Que vida. Aprovado em três TCCs. E a última, a gente pode usar outros professores pra consulta e tal, mas o professor não é a gente que escolhe, é a faculdade que define qual é o professor que vai te orientar. É. Pra começar, né? Já vai assim. O segundo, é pra mim, pelo menos, é definir um tema, é o que começa a briga do grupo, né? Porque depois quando o tema começa a dar errado, você fala, ó, eu avisei, eu sou esse cara, né? Você fala, eu avisei. Já começa pelo grupo, você não pegou um grupo tão harmônico assim. E problemas com grupo eu também não tive, porque nos meus três TCCs, a faculdade também meio que definia isso. Então você não tinha muita opção. O meu primeiro foi em dupla, então assim, a gente já sabia que ia ser em dupla desde o começo, então você meio que já tem uma dupla quando você vai fazer, né? É claro, não necessariamente a sua dupla vai se dar bem com você na hora do trabalho, porque é um trabalho diferente dos outros, né? Mas, é, sim, já tá definido. A relação do grupo é tipo um casamento, assim, né? Você... Você fica ligado a pessoas. O casamento, sei lá, dos anos 30. Você fica ligado a pessoas sem querer. É. E o meu segundo foi individual, então eu, graças a Deus, me dei bem com o meu grupo, porque era só eu. Entendeu? Cara, às vezes trabalhar sozinho também é uma bosta. Você não tem alguém. No meu caso, por exemplo, eu, por eu ter uns horários um pouco complicados, fica difícil pra mim fazer trabalhos em grupo, muitas vezes. Aí, quando tem opção, eu faço sozinha. Só que tem uma desvantagem muito grande fazer sozinho. Você não tem alguém pra te falar, escuta, vamos fazer essa merda de uma vez? Assim, quando você é uma pessoa desorganizada e meio perdida na vida, tipo eu, você precisa de alguém pra meio que te puxar, entendeu? E quando você não tem, você vai passar mais madrugadas chorando, fazendo trabalho na pressa, do que se alguém te falar, escuta, vamos fazer isso hoje? Por favor? Obrigada. Não, mas isso até em grupo, né? Eu sou meio regrado nesse sentido. Ah, eu vou fazer um dia antes e foda-se, tá ligado? Mas, sempre fui assim, não tem jeito. Um dia antes de mostrar, tipo assim, ah, o professor coloca, tem que me entregar, manda por e-mail, sei lá, sobe no sistema da faculdade até tal dia, tal horário. Eu faço no dia, um dia antes, assim, sempre assim. E aí você acaba tendo que, né, eu tô trabalhando hoje, então a gente vai fingir que tá trabalhando e vai fazer o TCC, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu já digo assim, quando monta um grupo, já vi que tem aquela pessoa que eu sei que é um procrastinador, já falei, não, o pior ferrou, é que assim, quando lascou. Você, assim, eu sempre fui muito procrastinadora, mas eu não deixo de entregar as minhas coisas, eu não deixo de fazer minhas coisas bem feitas. Eu, assim, faço na última hora, mas faço bem. O problema exatamente, é que tem pessoas também que fazem, que não fazem que bosta nenhuma, faz, que você faz, quer você quer dar um voto de confiança pra pessoa, ah, ela é legal e tudo mais, e aí ela desaparece. Ela faz assim, vira fumaça. Aí você... Não, eu nunca tive esse problema. Eu já eu tive. Confesso, nunca tive esse problema. Nossa. O que acontecia comigo é o seguinte, eu sou muito controlador, entendeu? Uhum. Então, se eu vou fazer um trabalho, eu quero que ele seja do meu jeito. Vocês me conhecem há um bom tempo, vocês devem saber mais ou menos como eu sou, né? O que é do meu tipo também, cara? É assim mesmo, é chicote, na base do chicote. É assim, galera. Ó. Não na base do chicote, tipo, as pessoas sempre que trabalharam comigo são pessoas que fazem. Não tem ninguém que some, né, no grupo. Eu já cobro. Ela tem que fazer do meu jeito. E se ela faz de um jeito diferente, quando vai pra minha mão, eu mudo tudo, entendeu? E deixo do meu jeito. Cara... Então as pessoas me odeiam por isso, mas é a minha característica. Não consigo mudar não, isso. Não, as pessoas não têm que te odiar. As pessoas têm que achar. Ele está certo nisso. Tem jeito. É, então. Eu gosto de trabalhar com gente assim, porque se eu for muito perdida, alguém que vai me, assim, que me orienta, fala, olha, vamos fazer isso, isso e isso. Obrigada, você tá me dando uma luz. É assim que a gente vai fazer, entendeu? Eu sou uma pessoa fácil de trabalhar. A única coisa que eu peço é que as pessoas não desapareçam e me deixem na mão e vão mandar mensagem pra mim, tipo, uma hora depois que a aula onde a gente vai entregar o trabalho começou, que já aconteceu comigo. Cara, deixa complicado. Pra lá. Deixa pra lá. Eu já passei por alguns TCCs também e olhando esses primeiros tópicos, assim, eu lembro lembro, que principalmente do meu último aí, da última faculdade que eu fiz, foi um rolo, cara. Esse processo de montagem de grupo, acho que rolou umas 4 vezes, assim. Nossa. Mas não necessariamente no começo do projeto, só, nossa, sabe? Tipo, foi um negócio meio iluminação, assim, sabe? Destrói tudo e constrói. Cara, e assim, aí eu fico imaginando, a formatura vai ser um evento social da hora, nossa, né? Nossa, mano. Todo mundo feliz, todo mundo se abraçando, né? Não vai um querer mandar outro tomar no cu, vai ser legal. E o motivo da minha guerra civil no TCC foi coisas assim, foi tipo, galera que procrastinava, ou eu achava que o pessoal não queria mandar bem, ou o pessoal não mandava bem mesmo, né? Aí acabava desfazendo, tinha uma época que eu peguei, não, vou fazer sozinho essa porra, só que aí eu vi que era coisa pra caramba. E principalmente TCC em tecnologia, né, programação, você tem a parte, ixi, teórica, né, a sua tese mesmo, e tem muitas vezes a parte prática pesada também, né? Montar um sistema, fazer lá, botar em prova a sua tese aí numa lógica, aí, sei lá. O negócio tem que rodar e funcionar, né? É, então é bem pesado, né, você fazer, tipo... Mas é problema. Eu sei que meu critério, tipo, no começo era assim, eu quero montar um melhor grupo com o melhor assunto, aí no segundo, eu quero só conseguir montar um grupo, ah, no terceiro, ah, se tem um grupo que saiba, pelo menos liga a máquina, no terceiro, ah, não, pode ser qualquer coisa. Deus. Não, mentira, não é qualquer coisa não. Eu falei, eu só não queria escrever. Aí eu fiquei só na parte prática. Eu só quero alguém que não instale o Baidu quando a gente for tentar programar alguma coisa. Então, o meu, assim, eu não falei do meu último grupo. O meu último grupo, que foi o terceiro, que eu terminei aí em junho desse ano, era assim, eu fui fazer uma segunda graduação, então eu entrei na sala quando eles já estavam na metade do curso. Então eles já tinham os grupos formados e tal, e a faculdade impunha que o TCC tinha que ser feito em trio. Você só ia fazer dupla se sobrasse, se você fosse o último da sala. E claro que quando você tem um SA, só pode fazer uma dupla se sobrar, você já tem a dupla que vai ter desde o começo do curso, né? Não tô nem falando do começo do semestre. E aí quando eu cheguei na sala, tipo, pessoal, aí, aluno novo e tal, você vai fazer o TCC com a nossa turma? Vou fazer. E começa a treta, e aí um grupo se desfez lá, por briga e tal. E eu pensando, eu vou ficar na minha, quando chegar na hora eu vou pedir pra fazer sozinho, né? Quando chegou na hora, claro, eu falei, professor, eu posso fazer sozinho? Ah, não pode não, vai ter que entrar em algum grupo que tiver faltando uma pessoa. Esse é o pior caso. Eu conhecia o pessoal da sala já, mas eu não tinha amizade com ninguém, né? E aí uma dupla, né? Duas meninas me chamaram pra fazer. Falei, ah, vamos fazer com a gente. Aí eu, ah, tá bom, né? Já que eu tô aqui sozinho. E aí depois eu descobri por que elas me chamaram. Porque tinha um cara que era desse tipo procrastinador que tava querendo fazer com ela. E elas falaram pro cara que elas já tinham me chamado. Só que elas ainda não tinham me chamado. Imagina a fama que um maluco desse não tinha, porque elas preferiram escolher alguém que elas não sabiam como trabalhava. É, podia ter trocado vocês por meia dúzia, né? Acabou que eu acho que elas se arrependeram, porque eu comecei a deixar o trabalho do meu jeito, né? E aí eu comecei... Você deu um filtrado ali. Assim, primeiro, falei, não, gente, pode mandar pra mim, que eu mando pra professora e tal, na primeira semana. Acho na que era legal, semana. Cara, bom, é, azuis, não, manda pra mim elas. Que eu reviso. Acabou que eu comecei a reescrever tudo que elas faziam e tipo, do meu jeito. Tirando as minas lá. Coitado. Eu só não consegui montar o tema. Nunca consegui escolher. Quando eu fazia trabalho em grupo. Nunca deixava eu escolher o tema. Porque eu sempre queria fazer de alguma coisa e o grupo queria fazer de outra. No caso da dupla também, né? Uhum. Eu acabava cedendo o tema, mas o trabalho saía do meu jeito. E o foda de você entrar no meio do caminho, que é, sei lá, meio difícil. Lá, tipo, na minha jornada lá de desconstrução e construção de grupos, tinha uma época lá que a gente já tava com o TCC, tipo, rolando. Aí, acho que no terceiro ou quarto, eram uns, tipo, 5, 6 semestres. No terceiro ou quarto apareceu um japonês lá de uma turma atrasado, adiantado, tava sem grupo. Aí ele veio pedir pra gente entrar no grupo. Aí eu, tipo, mano, na moral, ele já sofreu tanto que não vai rolar, não, velho. Tem que ser ruim mesmo. Mas, tipo, os caras de outra turma, sabe? Já tá calejado. Ah, mano, para. Traumas. Até apaguei o japonês aqui do Facebook, só pra ter certeza que não vai ver esse cast. Não é o Cláudio, hein? Não é o Cláudio. O Cláudio escuta a gente, pera aí, só pra mandar um... Cláudio foi brother, é outro japonês, tá? Abraço, Cláudio! Não sei quem é você, mas você foi brother, tá aqui. Ele escuta, então, ele escuta. A gente conhece ele. Então, um amigo meu, o curso dele, além de ter o TCC, também tinha um projeto. Então, assim, eu não vi ele no último ano do curso dele. E, assim, o projeto, ele chega a ser mais difícil que o TCC no curso. O problema... Depende do curso, né? O projeto dele tinha uma pessoa no grupo que era uma âncora. Literalmente, só servia pra afundar, galera. Sumia e não fazia nada. E, tipo... Conheço pessoas deixava assim. O trabalho todo por conta dele, sabe? E, assim, eu ia percebendo, porque cada dia meu amigo parecia mais cansado, as olheiras estavam maiores, e ele sempre com aquela cara, tipo, xingando o cara, não sem motivo, né? Que eu conheço dele, ele sempre foi muito certinho com as coisas dele, muito organizado, gostava de fazer as coisas no prazo, gostava de fazer as coisas bem feitas. Aí encontra um Zé Ruela desses que não quer saber de nada com nada, que já tava com a formatura atrasada, inclusive, e nossa, e assim, o que acabou acontecendo? Que no final das contas. Ele e o outro menino do grupo resolveram tirar o nome desse cara e, tipo, apresentar, explicar ao professor, falaram que ele não fez bosta nenhuma e ele perdeu o projeto do final do curso dele e atrasou a formatura. Tipo, acho justo. Mas assim, deu pra ver, assim, a trajetória do semestre inteiro, porque eu passei a ver ele cada vez menos e toda vez que eu vi ele, ele parecia mais cansado e mais puto. E cada vez que eu perguntava, esse cara tinha feito alguma coisa ou deixado de fazer alguma coisa. E, caramba, é muito foda as pessoas deixarem largado o trabalho que é, tipo, é seu trabalho final de curso, cara. Você não quer sair daqui, você não quer se formar. Qual que é o seu problema? Eu realmente não entendo isso. Não, tem gente que realmente não quer. Simplesmente não quer. Na minha sala teve casos de gente que, tipo, não tá dando certo, eu não vou fazer. Só que, assim, no começo do trabalho, a pessoa nem tentou ir até o final, né? E a pessoa que eu digo, o grupo, né? Aconteceu. Tem gente que simplesmente não quer, tipo, foda-se, eu quero fazer o meu, né? Pessoas esperam a solução divina, né? Assim eu penso mesmo. Assim, quanto mais você demorar pra se formar, menos concorrência eu vou ter no mercado, entendeu? Então... Isso é bom. Seleção natural, né? Sei lá. Antes ele do que eu, entendeu? Eu já desisti de matéria, eu já, tipo, fiz as coisas nas coxas do mundo, não sou santa também. Mas eu tenho uma regra pessoal. Eu vou largar de mão uma coisa que só me ferra. Se eu perder aquela matéria, eu vou perder aquela matéria sozinha. Eu não vou foder o coleguinho. Eu não vou atrapalhar a vida dele, entendeu? É isso, eu posso largar as minhas coisas, mas eu não vou atrapalhar o outro, gente. Isso é decência básica. E as pessoas não entendem isso. Bom, eu queria falar também do meu TCC, né? Porque, assim, eu tive na minha faculdade o TCC e, paralelo, o projeto que a Adri disse. Porque, assim, eu fiz engenharia química. É, meu amigo da engenharia química, inclusive. O projeto, na minha época, ele tinha um peso tão grande, talvez até maior que o TCC. O TCC, ele aliviava um pouquinho, porque o peso do projeto era grande. Tanto que o projeto era feito em 4 pessoas. O meu TCC eu pude fazer individual, porque era de um tema que eu já tinha feito, estudado uma iniciação científica, eu gostei bastante. Quando chegou a época do TCC, eu fui procurar o professor, o orientador, falei, eu quero fazer desse tema. Legal, né? Tanto que eu até falei num podcast que a gente já gravou, de vida de faculdade, o tema do meu TCC, cara, que rendeu até, sei lá, só me zoando. Assim, eu estudei uma stripper, olha aí, o pessoal não sabe disso. Só que assim, calma, deixa eu explicar o que é esse negócio, tá? Senão o pessoal vai me bater de novo, né? Na engenharia química, sim, tem uma operação numa planta industrial chamada de stripper, ou coluna de stripping, que é basicamente remoção de um poluente. Eu tava achando que era mais legal que isso. É, mas imagina eu no meu dia a dia falar, e aí, qual o tema do seu TCC? Ah, eu tô estudando uma stripper. O quê? Mas, hein? Tá louco, maluco? Tá louco, seu maldito? O que você tá fazendo, cara, na faculdade? A gente gastando dinheiro pra te manter na faculdade pra você ficar com essas putarias? Você indo nesses clubes aí? Pelo amor de Deus, não. Calma, não é isso, não é isso. É uma coisa que existe de verdade, stripper. É uma coisa legal. Gente, calma aí. Tá dizendo como se a outra também não fosse, ora bolas. É, falar uma parada assim agora. Primeira graduação, o curso que eu fiz, eu também tô na minha segunda faculdade. Eu não tive um TCC no primeiro curso, mas pra me formar, eu precisava desenvolver um projeto de iniciação científica, que acaba não sendo tão diferente assim. Aí, no meu caso, eu parti da área geral. Eu sempre gostei muito de botânica e principalmente de morfologia vegetal. Aí eu fui procurar alguém nessa área, uma professora que eu gostava muito, muito boazinha. Fui conversar com ela, eu fiz uma primeira tentativa num outro laboratório que eu achei muito chato, porque tudo que eu fazia era lâmina de microscópio. Teve uma vez que eu derramei resina em cima da bancada, acho que deve estar grudado lá até hoje. É, maravilha. Mas não vem ao caso agora. Essa bancada tem outras histórias pra você contar. Passa lá pra ver, passa lá pra ver. Aí, assim, eu desencanei, comecei a achar aquilo muito maçante, aí eu fui pra morfologia vegetal. Conversei com a professora, ela falou, tem essa menina que tá fazendo mestrado e tudo mais, você pode fazer um projeto pra ajudar ela. Isso é bem razoavelmente comum. Aí eu, beleza, conhecia já ela, minha veterana, boazinha. Aí eu comecei a fazer. O meu projeto era basicamente pegar plantas conservadas de herbário, aquelas que são sequinhas e colocadas numa pasta e tudo mais. E fazendo algumas medições, eu tinha que diferenciar, acho que 3 espécies. Isso, 3 espécies. Pra vocês pode parecer chato pra caralho, mas eu adorava fazer isso. O herbário costumava ir quando não tinha ninguém, eu colocava minha música pra tocar, uma paz, e o herbário tem cheiro de chá, muito bom. Só que aí começaram os meus problemas. Vamos lá. Porque assim, a orientadora é boazinha, só que ela era literalmente o mestre dos magos. Ela desaparecia quando eu precisava dela. Essa história de ser boazinha demais é um problema. E ela era muito perdida, mas tipo, pensa numa pessoa perdida, mas ela era perdida pra caralho. Felizmente, a menina do mestrado, ela virou minha orientadora de fato. Porque assim, ela mesma falou, olha, se você precisar contar com a fulana, não vou falar o nome dela porque, né, desencana que você não vai conseguir achar ela pra resolver nada da sua vida. Conversa comigo que eu te ajudo. E acabou que ela foi muito mais minha orientadora. A professora, eu pedi, eu custei pra conseguir uma bolsa, muito miserável, diga-se de passagem. Só que quando eu fui renovar a bolsa, ela meio que esqueceu de mandar as coisas que ela precisava e eu perdi a renovação. Perdeu a bolsa. Aí o final da minha iniciação científica eu ainda fiz de graça, nossa cara. Filha da mãe. Felizmente eu apresentei, até que deu uns resultados bonitinhos, só que assim, na moral, nunca mais quis saber de pesquisa na minha vida. Porque assim, e como o meu curso, a universidade que eu fiz, era muito voltada pra pesquisa, assim, quando você não faz pesquisa, você não faz nada. Tipo, tá, isso aqui é o que o curso joga. E foi assim que a Adriele resolveu ir pra licenciatura e tá mais feliz hoje. Se desiludiu com o mundo acadêmico. Nossa, o mundo acadêmico é uma merda, gente. Essa é a verdade. É uma bosta. Adri, eu te entendo um pouquinho, porque quem me ajudou mais no meu TCC foi a minha co-orientadora, que era uma pós-doc do meu orientador, porque ele também, ele tava muito ocupado toda hora e não conseguia falar com ele toda hora, né? Ela não tava ocupada merda nenhuma, cara. Eu via de vez em quando ela anunciando aulinha de yoga na faculdade. Ela não tava ocupada com nenhuma. Mas então, você entrou num problema, mas dava pra solucionar com a sua mestranda lá. Mas a pergunta fica, o orientador sumiu. E agora? E agora? Então, eu não tive muito esse problema, porque o meu primeiro era assim, a orientação, ela tem um... Como eu disse, como a minha faculdade é FAPOP, ela tem um dia e um horário pra acontecer, então você vai achar ele, entendeu? É claro, pode demorar uma semana, mas você vai achar. Não tem muito isso. E os meus três orientadores, sempre que eu tinha, tipo, contato por e-mail e tal, eles sempre me responderam. Nunca, tipo, precisei apelar pro Facebook ou chamar o professor no WhatsApp pra me responder. Eles sempre foram bem no e-mail. Nunca tive esse problema, sinceramente. Acredito eu que na área de pesquisa deva ser um pouco mais complicado, né? Minha área de negócios é diferente, acredito eu, mas nunca tive problema de professor que some. Meus TCCs foram no técnico e na faculdade, né? No caso da faculdade, principalmente os últimos aí da faculdade, meus orientadores eram tipo o mestre dos magos, assim. Falava abobrinha e sumia. A gente tinha que chegar, resolver o episódio da semana lá, achava ele falava outra parada e sumia. E assim foi até a conclusão. É tipo o Gandalf, eu vou guiar vocês até o final, só que quando chegar ali ele vai embora. Tipo, eu tenho que ter uma parada pra resolver aqui, vai sozinho. Porra nenhuma. É tipo o Gandalf no Hobbit, pode crer. Mas pelo menos ele não fez isso com, tipo, não fez o que ele fez com algumas outras turmas, assim, que a galera ficou, tipo, até pendente de nota, sabe? O cara sumiu e, tipo, ficava sem a nota, não sei o quê. Acho que não foi o mesmo cara, assim, mas era, tipo, na mesma faculdade, um orientador. Nossa. Fez uma parada dessa, assim, eu falei, caramba, eu achava que eu tava azarado. Mas é fogo, né? Às vezes esses caras aí têm coordenação, sei lá, né? Mil coisas. No meu caso, eu falo assim, pelo menos o meu professor mandava e-mail, ele respondia na hora. Só que o problema é assim, eu perguntava, professor, eu estou com um problema, eu preciso fazer isso, assim, eu faço desse jeito ou desse jeito? Ele responde, ok. Tipo, Hideki, sim. Puta que pariu, velho. Isso não é resposta, pessoal. Caraca. Não, uma dessas, tipo, chegou uma hora que eu desisti de mandar e-mail pra essa minha orientadora. Eu falei assim, quer saber, eu vou acampar na porta da porra da sala dela, que uma hora ela vai ter que me escutar. Eu fazia isso. E lá ia a Adriele. Eu fazia isso. Ficar na porta da sala dela. O bom é que era, tipo, no andar de cima do herbário que eu tava trabalhando. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês têm esse problema, tiveram esse problema também. No caso do orientador de vocês, o ego deles era um problema? Eles eram aqueles caras que se achavam a última bolacha do pacote e, tipo, faziam a vida de todo mundo um inferno? Não. Confesso que não. O meu, só que ele era muito ocupado mesmo. Então, você precisa fazer a tocaia pra quando ele aparecesse, fala com ele, assina o papel, vai embora. Meu também não. Meu primeiro orientador, eu lembro dele até hoje. Ele era um cara de finanças e eu fui fazer um trabalho de marketing, né? Mas ele falou, não, pode fazer numa boa e tal. E só que ele era um cara que, tipo, tudo que você fazia tava certo. Pra ele tava ok. Esse é um problema também. Né? Eu não sei se eu fiz realmente certo ou se ele não tava nem lendo o trabalho, entendeu? Mas tudo que fazia tava ok. Não, tá bom, pode continuar esse caminho, tal, tal, tal, beleza. Mas sempre foi de boa. O segundo, ele era um cara um pouquinho mais, eu posso dizer assim, mais, não formado, mas um cara que tinha mais, ele era mais conhecido no mercado, vamos dizer assim, né? Mas, só que também não tinha problema com ele, não. O problema que eu tive com ele foi uma semana antes de entregar, que eu tive meio que refazer praticamente o trabalho inteiro, mas isso a gente vai falar depois. E também sempre foi bem atencioso, ajudava a gente e tal. E a terceira, assim, fora de série, melhor professora que eu já tive, assim, na ensino superior, então tem até ela no Facebook e comento as fotos dela, então não tem nem o que reclamar. O meu professor, eu falei que é mais ok, mas agora, tipo, a bancada do projeto, eram três professores, dois, o pessoal não ia muito, e aí no terceiro, que era mais tranquilão, então vai nele. Ah, mas ele não tá lá, tem os outros dois professores acessíveis. Não, a gente espera, não tem problema, a gente espera esse professor chegar, a gente conversa com ele. Eu já tive, inclusive, depois na parte da bancada, eu vou falar, eu já tive uma treta na bancada, mas não foi de TCC, né? Foi de projeto. Vocês estavam falando de projeto, eu lembrei de uma coisa interessante. Na última faculdade que eu fiz, eles têm uma política bizarra, e ao invés de você fazer o formando terminar o curso em 3 anos, que dá pra terminar, eles fazem você fazer por semestre um projeto, né? Então você termina o curso fazendo 7 projetos no final. 6 mini TCCs e o TCC, né? Só que esse, esse projeto, como que ele funciona? Tem um orientador também, que você vai lá toda semana, ele fala o que fazer naquelas, né? Você tem que apresentar numa semana de apresentação de trabalho, como se fosse um TCC, com banca, toda essa palhaçada, e ele vale como uma matéria. Então, cada semestre você tem que fazer um, a faculdade que define o tema, né, também tem essa, e você tem que fazer ele em 2 meses. Então, é muito mais tenso que o TCC. O TCC, de certa forma, você tem aí, pelo menos nos 3 TCCs que eu fiz, eu tive pelo menos 1 ano pra entregar, né? Esse não, esse é 2 meses. Então, assim, você faz, começou as aulas em agosto, você tem que entregar em outubro pra apresentar no começo de novembro. Tipo, a apresentação foi semana passada de quem fez, né? Esse semestre eu não tive que fazer. E aí eles me botaram pra fazer esses projetos aí, tipo, ficou como adaptação e tal. E tipo, falei, eu não sabia bem como era, né? Fui fazer o primeiro. Quando eu vi que era isso, eu falei, porra, já fiz 800 mil projetos na outra faculdade e tal. E aí eu fui brigar lá na coordenação, falei, ó, então, isso aqui eu já tive no outro curso. Eu fiz administração e fui fazer contabilidade, que é um curso mais ou menos parecido, né? Você tá numa área próxima. Sim. Então eu falei, ó, eu já tive isso aqui, eu não quero fazer essa matéria de novo. Porque o tema, tipo, os temas eram besteira. O primeiro tema era finanças empresariais. Ah, você tinha que mostrar, não sei o que lá, de investimentos e tal. Já tive. O segundo tema era, vamos fazer um trabalho sobre responsabilidade social e ambiental. Já tive. Então... tipo, o terceiro tema era controladoria. Já tive. Tipo assim, gente, não vou fazer de novo, né? Aí eu briguei lá, juntou uma galerinha que também tinha entrado em segunda graduação. A gente fez uma... Começou a mandar e-mail em série pra coordenadora. Aí ela liberou todo... ela liberou todo mundo desses projetos ridículos aí. Só fez mesmo quem tava desde o primeiro semestre. A gente que entrou depois não precisou fazer mais, né? É justo. Porque é justo também. Isso é com certeza um mal pra evitar o pior. Porque assim, tipo, esses projetos ridículos são feios, mas se deixar aberto, sei lá, deve ter muito Zezinho que bota, tipo, uns temas piores ainda, saca? O problema não é nem eles escolherem o tema. O problema é que, tipo assim, no primeiro semestre você não vai exigir um TCC de um aluno. E, tipo, uma pessoa que já fez um TCC, ela tá um nível acima, entendeu? Não é? Não tô querendo surpresar, mas a pessoa já sabe aquilo. Então, pra que vai botar pra fazer de novo a mesma coisa, entendeu? Não faz sentido. Aí a galera ficou puta, começou a reclamar e eles liberaram, então. E naquela época ainda tinha um outro porém, que essa matéria, além de ela ser uma matéria isolada, a nota dela valia pras outras, dentro daquele semestre. Então, se você não fizesse, você, tipo, perdia uma nota, entendeu? Aí eles tiveram que mudar a estrutura pra... Porque, tipo, isso dava muita reclamação, claro, óbvio. Aí, não sei se... Eu dei sorte que na minha época eles mudaram, e aí a matéria passou a ser solitária. Tipo, ela vale como matéria, mas ela não influencia nas outras matérias. Então, dava pra você eliminar essa matéria a partir de agora, porque não valia mais, né, pras outras. Aí eu dei essa sorte aí, consegui não ter que fazer. Eu só fiz um, fiz daquele jeito e passei com 10, tipo. Maravilha. Quarto semestre. Eu tava numa turma de quarto semestre. Você, porra, eu vou fazer um TCC, você passa, porque eu já fiz isso aí, né? E como eu tinha decorado já a BNT, basicamente o que eles corrigem é isso. Tipo, o professor mal leu o trabalho, ele só vê se você formatou direitinho, a BNT. É o famoso receita de bolo escondida, né? É que eu perguntei da história dos egos, porque no meu caso atual, isso tá sendo um problema. Que, sério, como eu expliquei pra vocês, eu tenho não um TCC, mas 4. Na verdade, eu tenho 4 projetos de conclusão de curso. Eu tenho que escolher 4 em 6. No nosso curso, a gente pode fazer um projeto de TV, cinema, fotografia, projeto de áudio, multimídia e narrativas digitais. Eu tenho que escolher 4 entre esses. Lembrei da música Eduardo e Mônica, fotografia, teatro, artesanato, foram viajar. É, a parte do foram viajar que até agora não rolou, mas tudo bem. Mas até agora eu já fiz o de narrativas digitais e eu tô fazendo esse semestre o multimídia. Só que o multimídia, a gente adquiriu a seguinte ideia. Vamos fazer o nosso projeto, apesar do professor, vamos fazer o possível pra ele não nos atrapalhar, porque às vezes isso acontece. O professor, ao invés de te ajudar, ele só atrapalha você. Bota defeito no seu tema, faz o caralho a 4. Então a gente vai ficar aqui na torcida só pra ele não atrapalhar a gente. Ok. E o projeto que a gente tá fazendo pra multimídia esse semestre é uma coisa muito grande que a gente já começou ano passado, faz muito tempo. A gente tá fazendo a matéria esse semestre, mas o trabalho em si a gente tá desenvolvendo há muito mais tempo. A matéria é só uma desculpa pra gente ganhar crédito em cima do que a gente tá fazendo, porque todo mundo precisa se formar. Aí a gente fez a demonstração do nosso projeto agora, que a gente bolou um joguinho estilo Space Invaders, só que em projeção full do ambiente planetário. Aí a gente montou a cúpula, o pessoal podia entrar pra jogar, ficou bem bacaninha mesmo. Ah, que massa. Inclusive a demonstração foi semana passada e foi do caralho, foi muito bom. No seu Facebook, eu tava tentando entender. Aí a gente tava tava lá e sim, tava dando muito certo, o pessoal tava saindo muito feliz, aí apareceu o professor. Sabe qual que foi a crítica dele? O nome dele não está no cartaz explicando o desenvolvimento do projeto. Puta que pariu! Assim, ele falou isso, e o pior é que assim, enquanto o resto do grupo tava cuidando de outras coisas, eu que tava recepcionando o pessoal. Aí ele falou isso pra mim, eu fiquei sem ação, pensei assim, eu realmente não consegui reagir. Aí eu falei pro pessoal do grupo e todo mundo ficou, mas qual que é o problema dele? E ele é muito de fazer isso, e os professores da minha faculdade, infelizmente, todos eles têm um ego do tamanho de um trem, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente procura orientador pros caras assinarem os nossos papéis e torce pra eles não nos encherem o saco pra gente poder trabalhar em paz. E nem isso a gente consegue, às vezes. Isso é um elogio. Se ele queria o nome dele é porque o trabalho tava bom, né, Dri? Pois é. Exceto que ele não nos ajudou em uma coisa sequer, e exceto que aquilo nem era, tipo, pôster final, entendeu? Aquilo, a gente só pôs o nome dos alunos que ajudaram, então não era, tipo, a apresentação e tudo mais. Ele não tinha nada que ganhar crédito nessa merda. Então, Adri, mas ele é o cara que quer fazer a capa, mas não quer fazer a capa, só quer botar o nome na capa, né? Exatamente, exatamente. O único problema é que ele é a pessoa que quer fazer a capa, mas ele é o professor, entendeu? Infelizmente, isso é muito comum, porque assim, eu não entendo, aqui não entendo, assim, é, as pessoas, eles, é, o trabalho ficou legal, queria os louros do que é, quer lógico, que é isso, também. É isso, é. Ó, eu fiz. Se você quiser botar meu nome lá, eu também aceito, Dri. Por sinal, é, se alguém se interessar, até eu vou pedir pra colocar no link dessa postagem a nossa página, que a gente pôs as fotos, mostrou mais ou menos como funciona, ficou um trabalho muito legalzinho. Eu vou até mandar aqui pra vocês, porque, assim, eu tô orgulhosa, gente. Desculpa falar, mas ficou muito foda. Não, porra, aí é da hora mesmo. A gente já falou aqui, ó, de montar um grupo, que às vezes o grupo nem sempre tem harmonia. A gente já falou sobre definir o tema, que às vezes ele parece fácil, só que às vezes dá um problemão. A gente também já falou de orientador, né? Que eles às vezes dão um problema, eles somem às vezes, só incomodam. Vamos pra um outro tópico que também dá altas tretas. Nunca sai do jeito que a gente quer, né? Que é definir o cronograma. A gente faz aquele cronograma bonitinho, legalzinho, nossa. E no fim nunca ele é seguido, cara. A gente não consegue seguir esse negócio. É, cara. Eu sou suspeito pra isso porque eu sou meio paranoico com datas, assim, tipo o homem calendário lá do baixo. Aí quando começa a desandar, minha vida começa a ficar, tipo, um zunido, assim. Eu falo, caramba, tô atrasado. Tipo, TCC. Eu sou meio paranoicão, assim, com datas, assim, sabe? Tipo, organizado. De tal dia, tem que estar bolado esse negócio. Ah, vai ter que estar desenvolvido X%, tá? Vou ter que resolver tal modo. Aí eu ficava, caramba, tô atrasado. Ganhei tempo, ganhei um dia, aê! Entreguei um dia antes. Sabe, o negocinho, assim, no final não servia pra nada, porque, tipo, o cara ia recusar no final e ia ter que me ferrar do mesmo jeito que todo mundo. Quando o cronograma não depende só de você, depende do resto do seu grupo. Eu fiz direitinho a minha parte, porque o filho da mãe nossa, não faz pode esse negócio, crer, né? Cacete. É, o meu caso, é, tipo assim, não tem um cronograma. É tipo assim, ó, o que a professora falou na semana passada, a gente faz essa semana, manda até domingo, eu olho, refaço tudo e a gente sobe pro sistema. Então, é tipo assim, a professora, o que ela fazia? A orientação, ela era na segunda-feira. Então, a professora mandava a gente... Ela subia... aqui lá no, na faculdade que eu fiz, tinha um sisteminha da faculdade que você subia o arquivo, né? Tipo, fazia um upload e o professor via por lá. Então, o que, que ela colocava? Ela colocava o link pra você entregar até o domingo 11 da noite. E eu falava pro meu grupo, falava pras duas meninas lá. Falava, ó, manda pra mim até domingo às 3 da tarde. Eu olho, faço a minha parte, subo lá. Se vocês quiserem ler, vocês baixam lá do sistema, porque eu também não vou mandar pra vocês. E aí, era assim, funcionava, entendeu? E eu sempre entregava, porque eu, apesar de eu fazer na última hora, eu sempre faço bem regrado também, tipo, se é pra entregar, eu vou entregar, né, e vou fazer bem feito, não faço porcaria também. Então, não tem um cronograma que você segue, ah, agora a gente vai começar a fazer umas pesquisas. Não, é, vai fazendo e vai entregando. Infelizmente, alguns trabalhos meio que exigem a gente fazer, mas a gente faz as coisas no prazo que dá, a gente coloca o cronograma lá, principalmente quando a gente vai fazer coisa que às vezes precisa mandar. O pessoal faz alguns trabalhos na faculdade e quer inscrever pra edital, por exemplo, pra tentar ganhar uma grana, expandir e poder divulgar mais. Aí eles colocam um cronograma mó bonitinho, mó organizado, um orçamento mó bonitinho, mó organizado. Só que assim, é uma coisa, um caso clássico de expectativas versus realidade. O cronograma é aquilo que a gente queria que acontecesse. A realidade costuma ser bem oposta àquilo e nunca dá certo. Não. Às vezes até dá, mas assim, é mais uma exceção que uma regra, infelizmente. É uma utopia. Eu vou seguir esse cronograma. Ia ser lindo se desse. Vai ficar direitinho. Eu tô marcando meus experimentos pra essa data e eu vou ter esses resultados nessa data. Aí eu vou conseguir analisar analisar todos esses valores, eu vou conseguir escrever direitinho, eu vou conseguir fazer minha pesquisa. A gente se superestima pra caramba, né? A gente acha, nossa, vou conseguir fazer as estatísticas desses dados todos facinho, ó, de boa, só tacar tudo no R e boa. Eu tenho que entrevistar essa pessoa, então vai chegar nessa data, ele vai marcar direitinho, do jeito que a gente tinha combinado anteriormente, que ele tinha que fazer essa reunião nessa data, e ele some. Ah, esqueci. Ah, que beleza, né? Então... É porque o TCC de vocês, ele é um pouco mais prático. A minha área, ela comumente usa um TCC só de monografia, então você não vai além do texto, entendeu? No máximo que você faz é uma pesquisa e tal. E os meus TCC sempre foram muito qualitativos, eu nunca fui ficar fazendo pesquisa. Prefiro pegar um caso e analisar, né? Na minha área dá pra fazer muito isso. Então, quando você define o tema, principalmente em grupo, tipo assim, ah, eu quero falar sobre as informações divulgadas pelas empresas de papel e celulose. Sei lá. Tipo, você, pá, eu quero falar sobre isso, mas você não tem ideia do que você vai fazer até a hora que você faz, entendeu? Tipo, a gente, vamos trabalhar quantitativo ou qualitativo? Então, não sei. A gente só vai descobrir na hora que depois que você escrever tudo, tema, introdução, papapá, papapá, começar a fazer pesquisa, bibliografia, só depois que você vai saber fazer, como que você vai desenvolver esse trabalho, né? Então, acaba que você não tem como pensar em um cronograma, vou começar a fazer as pesquisas nessa época. Até existe que você, no template lá da faculdade, ele tem uma aba de cronograma e tal que você coloca, mas você preenche aquilo mó da caralha, foda-se. Tipo, pra inglês ver, né? Tipo bem, assim, o cronograma assim. Vai de julho até junho, né? Agosto de um ano até junho do outro, que quando você vai entregar. Aí você coloca aqui, a partir daqui você coloca o xizinho lá de pesquisa, a partir daqui eu vou fazer o desenvolvimento, tal, tal, tal, a partir daqui não sei. Não, não funciona isso aí. Você faz tudo na semana antes de entregar e olha lá. Às vezes no meu caso, que era estudo de caso, eu peguei, tipo, uma empresa e fui lá, não fui lá na empresa, mas eu peguei o balanço daquela empresa e fui analisar. Pô, você faz isso em um dia, você não depende de fatores externos pra fazer, entendeu? Então acaba que é mais simples. Esse é o problema, por exemplo, da engenharia química. Por exemplo, você precisa de muitos fatores externos, alguns artigos, algumas informações, algumas coisas que você processa mesmo, você tem tipo uma solução, você precisa tacar ele num leitor, e você precisa separar, marcar. É, tipo assim, não é que nem, não é, por exemplo, que nem o da Drica, ela precisa ir lá e olhar a planta, entendeu? Não precisa olhar pra planta. É, deixa quieto. Então, e às vezes você precisa do equipamento. E quem disse que o equipamento está reservado pra você? Exatamente. Reservado pra todo mundo do departamento, você tem que estar na agenda. E se vier alguém de última hora? Não, eu preciso usar esse negócio de última hora. Ai, meu Deus, vou ser empurrado na fila. E isso é que é pior, que assim, o meu projeto ainda era mais simples do que o dos meus colegas da genética, da bioquímica. Eu vira e mexe, eu escutava, ai, minhas amostras estragaram, ai, minhas culturas mofaram, ai, o PCR não deu certo. A mina do cabeça, tadinha. Assim, a gente convivendo, o pessoal da biologia molecular se fode, o pessoal da biologia ambiental também. Ah, a gente ia fazer campo, não deu certo, as coletas, o bicho morreu tudo, não sei o quê. As minhas, pelo menos elas já estavam conservadas e tudo mais. Só que às vezes, algumas coisas eram de empréstimo, depois eu fui descobrir que a minha orientadora pegou aquele emprestado de outros herbários há, tipo, 5 anos e não tinha devolvido ainda. Por isso os caras não estavam emprestando mais material pra gente. E assim, no meu caso, realmente, eram equipamentos mais simples. Eu precisava de uma lupa, precisava de um paquímetro. Mas às vezes, nem isso a gente tinha, porque se o herbário tivesse cheio, eu chegasse um pouquinho atrasada, não sobrava lupa pra mim, foda-se eu, sabe? Minha dava pra fazer. Cronograma, ó, vai lá. Eu meio que desisti de... Então, felizmente pra esse, eu não precisei fazer cronograma. No meu caso, eu só precisava de um computador com internet e um pendrive, tá tudo resolvido, entendeu? Nossa, pendrive... Olha, pendrive é uma parada que também traz a sua cota de problemas, né? Não, você leva o pendrive pro laboratório de informática, ele volta com 500 vírus, volta com... teu trabalho vai pro saco, isso já aconteceu. Ah, eu tenho uns 8 pendrives. O meu problema com pendrive, eu ando com os 8 pendrives na mochila. O meu problema com o pendrive era que eu não sabia como que eu salvei as coisas, né? Mas... isso não é um problema, nossa. Problema. Eu lembro que lá no laboratório tinha um equipamento bem assim, meio raro assim, né? Porque só tinha uma licença e tal. Ele não era ligado à rede. Pra você usar, você precisava conectar um disquete. Olha lá, novinho, pra que ele não pode pegar vírus nem nada disso. Então vai lá, esse negócio. Pra você ver quando que o Sérgio fez faculdade, né? Assim, isso me lembra quando eu acompanhei minha mãe quando ela tava fazendo o TCC dela. Era, assim, o nome era monografia. Ah, não, monografia é um tipo de trabalho, né, então... É, um tipo, mas assim, o trabalho de conclusão de curso dela era estilo monografia. É, o meu também, os meus são estilo monografia. E assim, eu ajudei muito ela, porque era eu que escaneava os textos pra ela, era eu que digitava algumas coisas, era eu que revisava, era eu que via ela desesperada, ah, disquete não tá vindo, o que que tá acontecendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, às vezes é mais estressante você acompanhar uma pessoa fazendo certas coisas, porque, tipo, ela fica desesperada, não sabe o que fazer, e você não sabe ajudar, e fica todo mundo gritando em volta, girando em bug, correndo sem saber o que fazer, sabe? E ela sobreviveu. Olha, Adri. Ela sobreviveu. Eu espero que ela tenha botado no agradecimento dela o seu nome bem grandão ali. Pior que ela colocou. Agradeço a Adri por ter virado minha escrava. Minha escrava. Minha escrava. Agradeço a minha filha escrava por ter digitado esse texto aqui pra mim. Nossa, gente. É, o bom de você fazer monografia, que é assim, pelo menos na área de negócios, ela é muito... Você vai num Google acadêmico da vida e sempre você acha um trabalho parecido com o que você quer, né? Sim. Então você meio que se baseia nele. Até algumas referências você pode usar e tal. E claro, você não vai plagiar nem copiar. Não, você cita, pronto, acabou. Não descaradamente, pelo menos. E aí você tem uma noção do que você vai fazer desde o começo, assim. Ah, tipo, eu quero seguir essa linha, só que eu vou seguir um caminho... Vai chegar no determinado momento, eu vou seguir um caminho um pouquinho diferente. Mas de qualquer forma, você tem um norte pra seguir. Você não tá muito, tipo, e que agora? O que eu faço da minha vida, entendeu? Por isso que eu acho que meus TCCs foram simples por isso. Não sei. Acredito que um TCC, não de verdade, mas um TCC que exige esse tipo de coisa acaba sendo muito mais complicado e exige um cronograma. Se eu fosse fazer um trabalho que exigisse agenda de outras pessoas, de sistema, de laboratório, esse tipo de coisa, provavelmente eu teria que seguir. Tentaria, pelo menos, seguir. Mas o meu hoje, foda-se. Ah, e também o professor não se importa muito, não. E porque ele sabe que, muitas vezes, o aluno ele só vai terminar o trabalho no dia de entregar. E eu já vi muito acontecer isso. É, assim mesmo. E dá-lhe café e não sonha, muita gente, ele sabe. Porque a pessoa vai devagar, então o professor vê que ele tá indo devagar, mas o professor deixa. Porque sabe que vai entregar. Naquele jeito, mas vai, né? Ele tem um pingo de sadismo. É, quero ver esse cara ralar agora. Entendeu? Agora, no finalzinho. Tem os professores que se divertem com a dor. Eu sempre tinha alguma coisa pra mostrar pro professor, pelo menos isso. Continuando, a gente fala que tem um problema do cronograma, tem uma outra etapa, às vezes, depende do TCC, da faculdade, a revisão bibliográfica. É uma etapa muito importante do TCC, que você tem que pegar um monte de textos, casos, leituras, e botar no seu textão, ó. É baseado nisso, o autor se baseou nisso daqui, ele teve essa análise e tal. É tacar toda a teoria que você tá querendo tacar, né? Na base do seu TCC, do seu texto. Triste é você achar aquele artigo que é perfeito pro que você tá pesquisando, que tem toda a informação que você precisa, só que aquela merda tá bloqueada e você tem que pagar pra olhar. Ah, é? Nossa, e pra você achar? Não, ele não tem nessa universidade, mas ele tem lá naquela universidade, lá no final do mundo. Ah, então, você pode ligar pra ele e mandar, você pode escanear, mandar pra mim, por favor? Isso se a universidade conseguir, cara. Muitas vezes a resposta é não. Não. Não. Não. Eu não tenho tempo pra você. Acho que o Roger deve ter metade, pra tudo ter um jeito, né? Só que não. Pois é. Não, gente, porque eu fazia o seguinte, eu ia na biblioteca, porque as faculdades que eu fiz, elas tinham aquele esquema de biblioteca virtual que você conseguia acessar o arquivo pela internet, né? Sim. Os artigos, os trabalhos e tal. Então, o que você tinha que fazer era o seguinte, achar é meio que uma estratégia besta. Mas é assim, acha um tema parecido com o que você quer, né? E a bibliografia você já tem. Aí você vai na bibliografia, se o trabalho foi feito na mesma faculdade que você tem, provavelmente a bibliografia também vai estar disponível lá. Então acaba sendo mais fácil. Sim, verdade. E hoje em dia você tem internet que você consegue achar artigo a rodo em qualquer lugar, né? Então acaba que é bem mais fácil. Eu não sei na área de vocês, mas na minha área é muito fácil de achar referência. Ah, até tipo assim. A minha era fácil de achar. Se você não concorda, e tem diferença, tem referências e referências. Tipo, você acha uma referência que você não concorda, tipo, ignora ela e procura outra que você vai achar uma que concorda com você, entendeu? Uhum. É que o que me chateava era o seguinte, tinha um artigo que resumia tudo que eu precisava, toda a informação tava lá, prontinha. Eu poderia achar aquela informação, só que eu ia precisar olhar 10 artigos diferentes. Era essa a pior parte. Não, no meu caso, assim, tá lá no resumo bonitinho, lá na internet, assim, ó. Era exatamente o que eu preciso. Vou olhar o artigo, tá em chinês. Putz. Merda. Maldito idioma emergente. O pior é quando você acha toda a informação que você quer no blog. Tipo, porra, o que, que eu vou fazer? Nossa, tá no pode blog, crer. Não, é no blog lá. Fonte, Wikipédia, no fundo, no artigo. Bonitinho, tá feito. E agora? Fonte, Wikipédia? Ah, vai se danar, cara. Vai que foi um professor que editou a Wikipédia, né? Sei lá. Comecei a usar a Wikipédia da seguinte maneira. Eu via que tinha a informação que eu precisava. Eu ia lá nas referências, eu procurava o artigo original e eu citava o artigo original na Wikipédia. Eu conferia se tava tudo certo lá, né? Claro, Não, mas é assim que funciona. Ajudava. Quando eu comecei a fazer isso, minha vida ficou tão mais fácil. O meu, no sentido de bibliografia, é uma mistura até com o próximo tópico ali de coleta de dados, que pra tecnologia é um pouquinho mais prático mesmo. Ou a gente tá estudando alguma coisa nova, né? Ou tá, sei lá, trabalhando um problema, tipo, com as coisas que a gente já tem, né? Aí eu lembro, meus TCCs de faculdade foram todos bostas, assim. O tema não foi legal, mas eu tive um TCC do técnico, foi bem maneiro, que mexia com tipo inteligência artificial, entre aspas, assim, era, a gente chama tecnologia de chatterbot. É mais ou menos o que o RoboEd é, assim, pra quem não manja muito o rolê. Só que era na época que até o RoboEd tava saindo. Eu fiz esse projeto acho que em 2007, 2006, não, 2007, Não, 2008 que eu fiz o projeto. E aí também, corre de estudar, corre de fazer, mas era um negócio bem mais prático do que coisa. Mas eu lembro até hoje que eu fiquei com raiva, porque era aquele lance com montagem de grupo lá. Aí eu caí com um grupo que os caras não eram procrastinadores, mas os caras não tinham também vontade, ou eram bons, eles não eram bons, na verdade, programação no bagulho. Aí o que eu fiz, assim, eu falei, era tipo um robô de chat, né? Falei, ó, galera, vocês não estão mandando bem aí na programação, vocês não estão ajudando no design, então o que vocês vão ajudar? Documentação e inserir fala. Aí os caras inseriram, mano, na moral, umas 5 mil falas, velho, na mão, assim, que era tipo cadastro mesmo, saca? Terceirizei, foda. Tipo mão de obra chinesa, assim. Isso aí é função de estagiário, Rodas. Ah, dá certo, se a pessoa não tá dando conta, bota... Desenrolando, né? Bota no trampo ali, ó, de... Não desmerecendo, né? Mas de pelusada ali, ó, pá, pá. Braçal. Não, eu já tive um caso também que a pessoa não tava dando conta de pesquisar e de escrever, tipo, fazer o texto. Entender, né? Porque, por mais fácil que seja, exige um nível mínimo de eu ter que saber o que eu tô fazendo, entendeu? Pra você escrever. E a pessoa, você via que ela tava, tipo, porra, que mundo que eu tô. Tipo, a pessoa até quer ajudar, entendeu? Mas não consegue. Então, faz assim, você vai escrevendo aí, vai olhando os balanços e pega a informação que a gente precisa e vai colocando numa planilha, entendeu? Porque era assim, a gente tava olhando balanço de, acho que foram 10 anos, balanço patrimonial. E então, precisava olhar todos os balanços, caçar na internet o balanço, porque a gente não foi atrás da empresa. A gente fez da informação que a empresa divulga, né? Hoje, a maioria das empresas SA, grande porte, divulga na internet as informações. Então, é fácil de você achar. Só que você tem que ir lá um por um e pega o saldo daquela conta, e pega o saldo daquela conta, e pega o saldo... E dá um trabalho, né? Então, a gente terceiriza esse tipo de coisa. Você já adiantou um próximo tema, né? Vamos falar então da coleta de dados também. Acho que todas as áreas acabam tendo uma espécie de coleta de dados, no fim das contas. É. Humanas, exatas, biológicas. Tipo, o pessoal de humanas, se for na área de jornalismo, vai ter que marcar entrevistas, né? Publicidade também vai ter que fazer umas coisas, entrevistas, não sei, né? É, engenharia, por exemplo, tem muitos dados, né? Enfim, não tem jeito. Estatísticas infinitas pra fazer com as depois coisas. Depois é tratamento de dados ainda mais. É. Mas a coleta, inicialmente, né? É questionário que você tem que fazer... É perguntas feitas e as pessoas não respondem. Isso tem que implorar para a pessoa responder. Eu, quantos questionaram não me deram que eu respondi daquele jeito também? Várias vezes. Então... Eu confesso que, por exemplo, já teve um monte de coisas de análise sensorial. O pessoal de laboratório lá pede para pegar uma comida lá e analisa e come. Dá o resultado. Tem uma vez que eu fui gripado, assim. Nossa, eu me senti tão culpado. Eu estou sabotando esse questionário, cara. Eu tô acabando com esse trabalho. Eu estou botando... Esse meu, está gostoso? Eu não tô sentindo gosto de nada. Vou falar que tá bom, vai. Vamos botar aqui. Uhum. Eu ia fazer análise sensorial na faculdade de engenharia de alimentos, porque eles davam um bombom depois. É, eu admito. Aí, assim, só que pelo menos eles faziam uma coisa que eu achava que era muito prático. Era um programinha que eles faziam que a gente deslizava uma barra pra falar, tá gostoso, não tá, como que é a consistência. Então tornava a coisa muito fácil. Era aquelas coisas. Nossa, a modernidade é realmente muito legal. A tecnologia é maravilhosa. Nos meus cursos você podia escolher, né? Tipo, eu quero fazer um trabalho quantitativo ou eu vou fazer um trabalho qualitativo. Aí o qualitativo você vai pegar... Porque também tem N casos, mas pô, as pessoas não se abrem muito. Elas acabam mesmo sempre no... Você tem duas opções. Ou você vai fazer pesquisa, tipo, pesquisa questionário. Ou você vai pegar uma empresa e analisar, entendeu? Tem N tipos de trabalho, mas as pessoas só usavam esses dois bases. Então, o questionário era quantitativo, porque você ia fazer uma estatística. Pra pessoa entender a estatística, às vezes, era meio complicado. Porque a pessoa, não sei, acho que não frequentou o ensino médio, não sei. E o qualitativo, você pegava um estudo de caso e fazia. Às vezes o qualitativo acabava virando quantitativo, mas, enfim, funcionava. Então, como que as pessoas faziam? Elas faziam muito questionáriozinho e levava lá 50 folhas de sulfite e ia na sala dos outros e ficava distribuindo, né, pra você ter aí uma base legal estatística pra fazer. Então, aí o pessoal faltava, vai, uma semana pra você ter que entregar isso. Menos de uma semana, dois dias pra você entregar isso. E eu tenho, sei lá, 50 pesquisas que ninguém respondeu. Uma vez a menina, meu, me ajuda. Eu peguei, a aula tava rolando, eu peguei umas 10 folhas e comecei a responder qualquer coisa. E pegava pra... Eu respondi umas 10 pesquisas pra ver. Tá aqui, ó. Tá aqui sua pesquisa. Gente, sabe? É difícil, entendeu? Falta é tempo. É complicado dependendo das pessoas. É, falta boa vontade. Tempo. E muita gente pegava e não respondia. Hoje em dia o pessoal usa muito o Google pra fazer, né? O formulário do Google. Google Forms. É. Gente, vocês responderam já a pesquisa pra mim da faculdade, que eu tava passando questionário. Eu lembro. Mas eu... Então. Eu acho que a única coisa que mudou é que você tirou do papel e passou pra tela, mas o que a pessoa responde qualquer coisa continua a mesma. Então, eu acho que eu particularmente prefiro fazer um trabalho qualitativo que vai me dar um resultado que eu sei que tá certo, do que um quantitativo que, sei lá, a pessoa vai responder de qualquer jeito, ou eu vou pegar a resposta da minha família que não vai contar, tipo, pra minha família inteira responder, que eles não são contadores nem todos, então eu não vou nem entender do tema, entendeu? Sabe? É, não dá. Uhum. Mas eu sempre optei pelo qualitativo. Então, o meu primeiro trabalho foi sobre presença digital. Eu fui... peguei um plano de uma empresa de presença digital e tal. Na época, não tinha nem Facebook ainda, então tá bem datado esse trabalho. É, na época, acho que o Facebook tava começando, só tinha inglês o Facebook e tal. Foi até... eu fiz o Facebook por causa disso. Esses dias até apareceu uma mensagem há 6 anos atrás no Rhodes: estou no Facebook também. Apareceu pra mim. Foi mais ou menos nessa época aí que eu tava fazendo esse trabalho. Então, eu particularmente me dou melhor assim, porque eu pego um caso específico, vou analisar aquele caso e vou dar sugestão de melhoria, esse tipo de coisa, com base na pesquisa bibliográfica que eu fiz. Pra minha área funciona muito bem esse tipo de trabalho. É um trabalho mais analítico, mas me deu melhor. E o meu segundo foi sobre impostos, era sobre impostos municipais e tributação. É tema maravilhoso, todo mundo adora. É, divertido. ISS da vida. É, ISS. Me tributou, todo mundo adora. Eu também peguei um caso pronto de uma empresa e comparei com os dados da prefeitura. Você compara dados, mas você não coleta dados. Então o trabalho não é estatístico, ele é analítico, é diferente. Todo você faz análise, mas a análise não vem de uma base estatística, né? E o último que eu fiz foi sobre papel, que eu sugeri lá o tema lá atrás, sobre informações. Eu dei uma sorte que, sim, não posso dizer que é sorte, porque seria até um pouquinho de sadismo, maldade. Mas pouco tempo antes de eu começar o trabalho, teve o desastre lá de Mariana, que tinha toda a parada de informações contábeis, tá? Tem muito a ver com esse tipo de coisa, né? E porque as empresas precisam contabilizar risco, esse tipo de coisa. E não tinha nada disso, então acabou que esse assunto ajudou um pouco no tema. Então ele influenciou a gente a partir pro caminho mais do estudo de caso, do que pegar, fazer pesquisa com as pessoas. Ah, o que, que você acha de tal coisa? Qual o seu grau de instrução? De besteira aí, que muita gente faz porque acaba sendo mais fácil. O meu TCC, por exemplo, o meu eu escolhi pela parte quantitativa mesmo. Tinha alguns grupos que fizeram de qualitativo, né? Por exemplo, análise de crédito de carbono na indústria, como tá afeta a economia e tal, desvantajoso. Tem a parte quantitativa, mas ele é mais qualitativo, na minha opinião, assim. Pra mim, o meu foi mais quantitativo. O meu foi modelagem computacional, matemática, minha stripper, olha aí, virtual, então. Fiz ela legalzinho, mas... Você modelou... Peraí, eu entendi que você modelou a stripper, é isso? Opa, 3D? No computador, de um programa. Usando um programa específico de modelagem, matemática. Olha aí. Ele simula a stripper. Pois o TCC ele põe no X-Videos lá. Eu simulo a minha stripper, eu ponho meus dados de entrada, ela processa, eu tenho as informações na saída, né, cara? Mas eu precisava validar esse meu modelo. Aí eu tinha dados, assim, da que eu pegava da planta, né? O pessoal me fornecia. Eu peguei, aí dava pra validar. Só que precisava pegar esses dados, precisava separar, validar, bota no cromatógrafo, põe ali, vê o que que tem, calcula a quantidade depois em outro equipamento e tal. E por aí vai. Aí tem aquele rolo de agenda, de enrolação, e o negócio ele pode degradar com o tempo, então tem que ser um pouco mais rápido. Então tem toda essa parte, assim, de coleta, né? Que você tem que esperar pela boa vontade da empresa lá. Você pode mandar pra mim? Beleza, manda. E depois disso tem toda a parte de tratamento também, cara. Aqui, a coleta vem isso, né? Você tem, junta as informações e trata esses dados. Cara, tratar dados assim de... tem muitas variáveis, é um saco, cara. É um trabalho. É complicado. Uma estatística mais aplicada, mais forte. Mas pelo menos eu não tive que fazer entrevistas, eu confesso. Mas eu já vi outros que tinham que fazer entrevistas. Então, coitado, eles estavam lascados. Porque dependendo da boa vontade do entrevistado, da agenda dele, se ele lembrar que tinha marcado uma entrevista. Lidar com pessoas, às vezes, é muito difícil. Por isso que eu prefiro lidar com balanços. O balanço, ele diz muito mais do que uma pessoa, entendeu? Prefiro lidar com números. Prefiro lidar com números. Código, código. Eu tô aí também. O balanço, ele fala muito mais que uma pessoa, entendeu? Bom, mas então, continuando nessa parte, né? A gente já fez toda a revisão, a gente já fez toda a coleta de dados, a gente tá fazendo o processamento dessas informações. Não, peraí. Seja, a gente fez revisão bibliográfica, a gente ainda não revisou o trabalho. Isso, desculpa. É, a revisão do trabalho vem depois, é outra busca. A gente fez a revisão bibliográfica, a gente sabe mais ou menos da teoria da coisa, a gente já tá coletando os dados, a gente tá começando a tratar esses dados. Agora, a parte mais crucial, escrever o texto. Juntar tudo isso e sair o texto bonitinho, né? Seguindo a BNT. Nossa, gente. O que, que vocês preferem? Vocês preferem escrever o texto já nas normas da ABNT? Ou vocês preferem escrever tudo cagado e depois vocês revisam? Já na norma, pelo amor de Deus. Senão eu vou escrever o trabalho 15 vezes. É. Não, vou escrever uma vez só e vou ler uma vez só. Entendeu? Pode crer, pode crer. Mentira. Mas eu já faço na ABNT muito mais rápido, muito mais prático. 3 centímetros na esquerda, 3 centímetros superior, 2 centímetros embaixo, 3 centímetros na direita. É, não, eu falo mais das situações. Tipo, também. Eu já faço a situação certinha pra, tipo, tal autor disse que, ano tal, página. Natal, diz que tal coisa. Aham, no link tal, consultado no dia tal. Tipo, acesso, porque tudo é internet. Acesso dia, né? No tipo, dia acesso tal. Acesso em tal, tal horário, porque tem que botar até a hora, né? Exatamente. Tal horário, então eu já faço na hora. Que aí a gente sempre coloca uns 3 dias antes pra parecer que a gente foi mais dedicado do que realmente é, né? Eu sempre fiz uma folga de uma semana, parece que eu demorei uma semana pra fazer, tipo, a primeira da quinta. Tipo, o primeiro foi na segunda e o último foi na sexta, então eu fiquei a semana inteira trabalhando naquilo, mó mentira, que eu fiz aquilo no domingo uma hora antes de entregar, né? Mas enfim, aí eu tô com o sistema aberto, tipo, já tô com a referência lá, já coloco na referência lá embaixo. Me deixava puto do meu grupo, era que o povo mandava o texto e não mandava a referência, aí depois ficava faltando aquela referência. O que que eu fazia? Eu deixava vermelhinho e colocava um comentário, aí quando era assim eu devolvia o texto pras pessoas, né? Mandava um comentário, falta referência, e mandava no WhatsApp, me manda aí que eu mandei observação lá pra você. Aí eu era tipo orientador, né? Aí a pessoa me mandava o texto de novo com a referência, aí eu falava, então agora eu posso entregar. O Kibo usava o Word e acessava a parte de comentários. Ó, tem esses comentários, ó. Dá uma olhadinha, deixa. Minha orientadora fazia isso direto, cara. Falta essas coisas. Ah, meu Deus, vamos lá. Não, a minha última orientadora, ela sempre devolvia o trabalho com 800 comentários. Então, a minha comentava também. Tudo. Aí, é o que também acho que todo orientador faz. Aí eu mandava o 800 comentários, e aí você viu um negócio que ela já tinha lido antes. E ela reescreveu. Teve um caso que eu até comentei com ela, porque ela era muito gente boa, a gente até brincava. Falei, professora, se ela já leu isso aqui, tava certo. Por que, que agora tá errado? Aí ela falava, não, é porque eu li melhor e tal, mudei de opinião. Acontece, né? Uhum. Mas acontecia muito. Fala pra ela ler de novo, vai ela que fica certo. Ou então o negócio tava errado, a gente arrumava, passava, tava certo, daqui a pouco ela voltava e mandava fazer do jeito que tava antes. Então, aconteceu também. Aconteceu também. Isso quando, assim, os comentários do próprio texto não se contradizem, né? Fala pra você fazer de um jeito X num parágrafo e jeito Y do outro, quando na verdade devia ser tudo do mesmo jeito. Sim, aconteceu. E quando a sua análise dá errada, então? Nossa, eu tava pensando fazer desse jeito e ele não deu nada certo. Meu Deus, o que eu faço agora? Ô, professor, olha só, lembra aquela proposta que eu tinha dito? Então, não tá dando certo esse negócio. É, mas foi o que aconteceu comigo na pós, né? Tipo, que eu falei uma semana antes, eu tive que meio que refazer o trabalho porque o professor tava lendo. Mas isso foi falha. Não sei se foi falha dele, mas eu entendi como falha dele. Ele tava lendo o trabalho e tava dando ok. Tipo, quando o professor tá dando ok, você entende que você tá no caminho certo, entendeu? Uhum, eu entendi isso. Esse é o problema, esse chegou é o perigo. Uma semana antes de entregar, ele falou: ah, então, seu trabalho ele tá parecendo muito com manual, ele não tá parecendo com uma monografia. Aí, ainda bem que era um artigo, né? Era mais curtinho. Tá parecendo um manual, não tá parecendo uma monografia. E tipo, você tem que entregar semana que vem, entendeu? Se vira, amigo, se vira. Aí eu tive que pensar em outro esquema. Mudei todo o trabalho, um monte de coisa eu tive que refazer, correndo, porque eu tinha que entregar, entendeu? Acabou que eu passei, né? Então tá bom. Mas foi tenso, eu fiquei meio desesperado. E quando seu trabalho depende de estatística, você tá indo assim, olhando os dados por cima, você acha, tá sendo mais ou menos o que eu tava esperando. Você põe, manda rodar as análises e dá o resultado oposto que você tava pensando. É tipo, como é que você explica essa merda? Aconteceu mais de uma vez. Enquanto eu tava fazendo o meu trabalho, eu tinha que justamente ver se os caracteres que eu tava medindo eram sinais de diferença entre as espécies que eu tava estudando. E olhando por cima, eu tava assim, ó, parece que tá dando uma diferença legal. Vamos ver. Aí quando eu tinha uma quantidade suficiente, vamos jogar tudo no Biostat. Assim, tem uma galera que apanhava com R e usava o Biostat porque que era mais fácil. Que a gente não é exatamente estatístico pra entender o R e seus códigos horrorosos. Quando eu joguei lá e mandei rodar as análises, primeiro que pra eu aprender a usar aquele negócio foi uma cota, né? Eu não reprovei duas vezes estatística à toa. Mas aí eu mandei rodar, deu um resultado oposto ao que eu tava querendo, que eu tava esperando. Tipo, não deu diferença. Aí eu, ok, como é que eu vou explicar essa merda agora? Aí eu revi, vi se eu não tinha digitado nada errado, medi mais algumas coisas, aumentei a quantidade de dados, continuou dando errado. E eu, tá bom, o que eu faço? E a orientadora sumiu, e a co-orientadora tava em campo, e eu não sabia o que fazer, e eu tinha que apresentar aquele negócio em, tipo, um mês. Aquela hora, todo TCC, todo trabalho desse tipo, tem um momento em que você senta e chora. Que você literalmente larga tudo de mão, senta e chora e pensa, foda-se, eu vou vender pastel na feira. Não sei por que eu tô fazendo nessa merda desse curso, velho. Que bosta de área que eu escolhi. Que merda de vida. Já várias vezes, até hoje. Eu já terminei a TCC, até hoje eu penso isso. Exatamente. Quando você tá fazendo o seu... Você pegou todo o seu material pra fazer a análise e tal, você separou ele bonitinho, você tem o seu modelo no computador, você roda, as duas coisas não batem. Onde tá o erro? Pera aí. Ou eu errei alguma coisa no computador, ou eu errei alguma coisa no meu tratamento das coisas, meus dados aqui, que eu vi direitinho. Ou é o equipamento que tá errado, ou é o técnico que fez burrada, ou eu que eu não sei direito. Ou às vezes, a versão do programa que você usa, que tipo, de alguma forma edita seu... Você, por exemplo, várias vezes aconteceu uma coisa idiota desse ponto. Eu passei horas tentando rodar algumas análises, não dava certo. Depois eu fui descobrir que o programa não aceitava ponto, ele só aceitava vírgula. Padrão americano. Nas casas decimais. E tipo, só que o programa é português, é brasileiro, aliás. Por isso que eu falo, faz qualitativo. Você só escreve, você não precisa olhar, você não precisa somar nada. Você só escreve o que você vê pronto, entendeu? E foi assim, essa foi a hora em que eu pensei, cara, eu realmente sou de humanas, eu não nasci pra essa merda. Eu não nasci pra essa merda. Eu devia ter pensado assim, todas as matérias de exatas que eu fiquei de exame, que eu bombei, isso deveria ter me dado uma pista, sabe? Aí você erra algum parâmetro, você erra alguma variável ali, nossa, pra achar esse negócio do seu programa que é grandão, puta vida. Caga o rolê inteiro. Pra quem já faz o código, imagina achar então um erro pequenininho no código, ele tem um negócio da sintaxe funcionando bonitinho, mas o seu resultado não bate com o que você quer. Puta, ferrou, cara. Pelo menos, enquanto a gente tava fazendo o trabalho do domo, os erros eram mais divertidos, porque assim, a gente tava fazendo um joguinho no Unity, né? A gente não. Eu tava só ajudando as duas meninas que manjavam mais de programação do que eu. E assim, às vezes, uma coisinha que mudava, aí de repente a nave ficava cor de rosa, de repente os bônus que eram pra dar mais tempo da gente começavam a tirar nossa vida, Os aliens começavam a, tipo, orbitar um eixo invisível. Não, a gente foi registrando assim. Da hora. Não, a gente gravou alguns deles. Vocês deviam colocar no final do jogo, Ubisoft. Esses eram divertidos, porque eles davam umas coisas muito loucas, mas pra todos os fins, né, precisava que funcionasse, não que, do nada, os aliens começassem a orbitar a nave ao invés de acertar ela. Mas tudo bem, foi divertido mesmo assim. Voltando a escrever texto, teve uma dica uma vez que o meu orientador me deu, que eu achei muito boa. Vocês vão falar que isso é um puta de um crime, mas é muito boa a dica. É assim, sempre que você... você tá pesquisando, tá bem no Google mesmo, pesquisando, você achou na Wikipedia uma parada que você gostou e aquilo não tem referência, né? O que que você vai fazer? Você digita aquela frase, mais ou menos o sentido no Google, até você achar alguém que fale aquilo que você quer que a pessoa fale. Tem que procurar alguém que fale aquilo que você quer dizer, entendeu? Aí você usa a referência, pega a referência e bota no trabalho, e aí o que você queria dizer você escreve embaixo. Funciona. Caraca. É uma ideia muito boa, porque aí você consegue fazer com que o trabalho siga no caminho que você quer. É, porque assim, muita gente quer... não tô falando que você vai burlar o trabalho, porque não tem nada de errado em fazer isso, é correto. Exatamente, entendeu? Só que você tá buscando referência pra embasar a sua tese, tá certo? Exatamente. E aí isso acontece quando você tem a tese antes da referência, e acontece muito, pelo menos comigo acontece muito. Tipo, eu tenho a opinião sobre aquilo antes de pesquisar, entendeu? Então quando eu vou... Só que aí eu preciso buscar o embasamento pra aquilo que eu quero. Então você procura já a informação que você quer. É muito mais fácil de você seguir, continuar no caminho que você quer, né? É claro, não é 100% das vezes que você vai estar certo, mas é uma ideia muito boa pra quem tá fazendo TCC aí e não sabe como escrever, né? Gente, eu vou começar a fazer isso. Boa ideia. Meu, funciona. Sabe, é isso que me dá raiva, que isso acontece muito quando você tá fazendo esses trabalhos. Aquela sacada genial você só tem no final, ou você só tem depois que já passou. Aí você fica se sentindo muito burro por muito tempo, que é meio como eu tô me sentindo agora. Mas TCC é assim mesmo. É pressão. É pra você se sentir um lixo de ser humano mesmo, cara. Isso não serve. Tem que fazer desse jeito. Você sabe que depois que eu entrego, eu não leio mais, né? Porque eu não quero mudar. Eu não quero... Porque assim, qualquer coisa que você escreve, você... Quando você lê, você vai ver, eu escrevi essa merda, né? Tipo assim, qualquer coisa. Então é bom você não ficar lendo muito depois que entrega, não. A não ser que você queira seguir nesse caminho, o que nunca foi o meu caso, né? É porque o TCC, ele vem junto com um monte de sentimentos, a maioria negativos, se você quer ficar longe disso. Chega. É, chega. Não, eu não quero nunca mais nem ler sobre esse tema, entendeu? Você relembra da sua briga com o cronograma, briga com o orientador, briga com o grupo, briga com todo mundo, cara. Chega, né? Não, fora as outras brigas que você acaba comprando sem querer, porque você tá num estado de nervos tão grande que você briga com a família, briga com o cachorro, briga com o motorista do ônibus, você briga com todo mundo, cara. Ah, mas isso já é meu normal, brigar com todo mundo, então... A gente já escreveu bastante o texto, agora vamos no momento mais chave, que é quando tá chegando aquele momento, né? O prazo final tá chegando. Aumenta o nível de estresse, aumenta o nível de mau humor, aumenta o nível de café tomado, muita choradeira. A minha gastrite ficou crônica graças à iniciação científica. Eu sempre tive, assim, eu tinha alguns momentos, mas desde quando eu comecei a fazer iniciação científica, eu nunca mais me livrei dela, eu nunca mais me livrei do omeprazol. Virou assim, virou a minha muleta, sabe? E eu sei de outras pessoas que também acabaram se tornando escravas do omeprazol por causa disso, ou de outros remedinhos. Mas aí já é outra história. Por causa do café, muitas vezes também, que o café fode seu estômago e você usa o remédio pra contornar, porque sem café você não vive também. É, eu acho que uma pessoa que faz biologia não deveria seguir esse caminho, né? Mas, enfim. Cara, a nossa especialidade é em falar pros outros fazerem e a gente não seguir. Eu aceitaria isso da área de TI do Rhodes, mas da sua área eu não aceito não, Dri. Cara, se a gente fosse médico, vá lá, mas a nossa função é contar formiga e rodar PCR. A gente não tem que ser mas, bom. Mas pra mim, Flávio, a pior parte de fazer o TCC é revisar o texto dos outros. Porque eu não sei, mas eu sou muito chato com texto. Então, se não tá bem escrito, eu vou reescrever e não importa a consequência, entendeu? Eu já mudei texto de professor porque eu não gostei. Então, eu tive muito problema com, tipo, texto à la MUG que o pessoal me mandava. Ah, tá raiva. Sério, tipo erro de plural. Não sei, a pessoa tá escrevendo, pensando em escrever ao mesmo tempo, e só que ela não volta pra arrumar, entendeu? Então, revisão é uma parada foda, assim. E, meu, professor pega pesado. Pelo menos os meus sempre pegaram pesado com revisão. Então, o texto tem que estar, no mínimo, bem escrito. Então, eu acabo que é uma das coisas... É um dos motivos que faz com que eu mude muito o trabalho, ou as coisas que os outros escrevem. É um motivo que causa muita briga comigo, porque eu mudo mesmo. Às vezes eu mudo o sentido do que a pessoa quis dizer, porque eu acho que aquilo não faz sentido, entendeu? E não sei, sempre funcionou bem, pelo menos. Nunca tive nenhuma consequência pesada, tipo, ah, você mudou isso e agora deu merda. Nunca aconteceu. Então, não vou mudar meu modo de trabalhar, quanto não der uma merda foda. E como eu não pretendo mais fazer TCC tão cedo, então vai continuar assim. Eu confesso que depende do texto. Se for um texto bom, até que vale a pena ler, assim, revisar umas coisinhas. Se for tipo MUG, esquece. Eu nunca vou revisar texto do MUG, nunca mais. Não, você tem que... O que você faz? Quando você vê um texto tipo MUG, você pega as referências que a pessoa usou e reescreve tudo. É, então. Você faz o trabalho, é. Por exemplo, o Fer pediu outro dia pra que eu revisasse o texto dele, assim. Pô, tá muito legal, maneiro. Eu só dei uns toques pra ele, olha. Então, tem uns que só tem vírgula, não tem nenhum ponto. Ou tá repetindo muito termo aqui, a mesma coisa, usa sinônimos. Então foi legal, pelo menos a parte. O meu texto, eu via que eu mandava toda hora, é minha orientadora. Ó, você tá cometendo o mesmo erro, ó. Muda esse negócio. Isso é uma coisa que acaba acontecendo muito. A gente repete mesmo o erro idiota 1 milhão de vezes. Pois é. Vira vício, é um saco. Não dá. Você usa muito o mas muitas vezes. Dá pra usar outras palavras parecidas. Porém, entretanto, contudo, usa essa, gente. Então. Agora, quando alguém escreve mais em vez de mas. Ah, cara, nossa, não, você não, manda cidadão. A pessoa se fuder. Aí eu não preciso nem revisar, vou esganar o cidadão. E aquele parágrafo de 10 linhas que não tem um ponto final no meio do parágrafo? Nenhum tipo de ponto. Nossa, isso me dá uma raiva. Só tem vírgula. É tenso. Teve uma vez, a pessoa me mandou um parágrafo que tinha 14 linhas. E tipo, tinha o que ela tava querendo dizer era condizente. Tava consistente, só que, meu, né, o português ali morreu, entendeu? Aí eu transformei aquilo em uma página e meia de informação. É, maravilha. Tipo, porque você fala, o trabalho tem que tá bom, tá? Mas se o seu trabalho é pequenininho, as pessoas já levam ele pro errado. Tipo, já fala que bosta, né? Então você tem que fazer um trabalho extenso, né? Os professores dão até, hoje em dia, pelo menos na última que eu fiz, os professores davam até, ó, com menos de 70 páginas, nem passa seu trabalho. Então, eles não querem saber se o tema é bom ou não, eles querem saber quantas páginas tem. Então você aumenta mesmo, você enche de informação que não é relevante. Pode crer. Porque as pessoas vão julgar seu trabalho pelo tamanho dele, não pela informação que tá escrita nele. Isso aqui é uma merda, né? É. A gente então, sabe a que pessoa assim que acontece. A pessoa botou lá 14 linhas, meia página do trabalho lá, ela escreveu, tinha um sentido muito bom, só que eu transformei uma página e meia, colocando aí as famosas barrigas, né, no texto pra dar aquele tchan. É aquela gordurinha. A gente vira especialista em encher linguiça gordurinha. Com classe, né, cara? Isso é uma coisa que o TCC ensina bem. Não, porque, pelo menos a parte de... Não a parte de pesquisa para desenvolvimento, mas a parte de referencial teórico era basicamente uma enrolação muito grande, entendeu? Você coloca lá, você tá fazendo trabalho sobre presença digital, você vai citar Kotler que criou um princípio de marketing, sabe? Porra, quem quer saber isso? Ninguém quer saber isso. Mas você coloca pra dar da barriga no texto, pra encher o texto. E aquilo não vai fazer diferença no resultado final do trabalho, mas você tem que ir lá pesquisar pra aumentar mesmo, tipo, pra o trabalho não ficar pequenininho. É besteira, mas é assim que funciona, né? Quem somos nós pra quebrar, né, o ciclo? É, então. Mas então, pessoal, vocês lembram mais ou menos como foi na época do prazo final chegando? O Kiba já falou um pouco, né? Nossa. Lembro que o meu também, eu tava um pouco ansioso demais. Imprimi no dia o trabalho, cara. Não, mas ou seja, eu já falei, mas eu tenho três casos diferentes de prazo final chegando. O meu primeiro foi, tipo, super de boa. Faltava 2 semanas pra entregar, o trabalho estava pronto, impresso já, e só a gente só levou no dia, porque só podia entregar no dia, não podia entregar antes. O segundo foi o que eu, uma semana antes, eu tive que refazer o trabalho inteiro, praticamente. E o terceiro, no dia da entrega, eu achei um erro, tipo, o trabalho estava impresso, encadernado, já pronto pra entregar, eu resolvi abrir. Não devia ter aberto, né? Resolvi abrir o trabalho. Como eu sei de cor a ABNT, eu achei erro de ABNT, né? Opa. E foi erro meu, então eu tive que reimprimir e reencadernar o trabalho inteiro. Mas não foi nada demais, era só ABNT mesmo. Não era informação errada, né? Que é algo muito mais grave, no dia da entrega. Eu lembro assim, o meu TCC, talvez eu fique um pouco ansioso, mas na época, por exemplo, do projeto, a gente ficou um final de semana inteiro na casa lá de uma pessoa ali do grupo, cara. O dia inteiro lá. Olha, escreve esse negócio, outro aqui. Essa pessoa tinha uns 4 notebooks, então cada um com um notebook, vai fazendo esse negócio, vai arrumando, vai rodando, vai juntando, vai compilando esse negócio, entrega, de algum jeito. Vamos entregar. Cara, foi estressante. Foi uma noite mal dormida, pra caramba. Foi corrido, nunca mais quero fazer. Aí eu decido fazer pós-graduação, cara. Puta que pariu. Você se fode mais ainda. Puta que pariu. Cara, eu lembro que quando eu tava fazendo, na última semana, eu só queria que acabasse. Eu não tava nem mais ansiosa. Eu tava tão cansada. Esse é o sentimento. Esse é o sentimento. Chega uma hora que você tá tão exausto, você tá com o saco tão cheio que você não consegue mais ficar ansioso. Sério, você entra no piloto automático. Você vai fazendo as coisas, você não sabe mais o que é dormir, você não sabe mais o que é comer no horário certo. Você só, tipo, você só reza pra acabar e pensa, se isso aqui durar mais 2 dias, eu vou parar no hospital daqui a pouco. Você não chora mais porque não tem mais lágrimas, já secaram todas possíveis. Mas tem uma vantagem quando você entra nesse estágio, que tudo fica muito engraçado. Você começa a rir de tudo, aquele sabe? Aquele risada estranha pra caramba. É aquela risada de desespero puro, porque assim, você não tá nem... Não tá mais no seu estado normal, entendeu? Você só quer que aquilo acabe. É, isso fui eu, na verdade, no dia da banca, né? No dia da banca eu tava assim, tipo, mano, eu não aguento mais ler sobre papel. Pelo amor de Deus, eu quero apresentar essa merda lá. E me atrasaram ainda, eu fiquei 1 hora esperando. E eu queria só apresentar aquilo e ir embora. E não conseguia, entendeu? Ainda vem os familiares falando, e aí, o TCC, como tá? Tá indo bem? Tá, ó. É aquela coisa, né? Ó, ó. No caso da iniciação, eu ainda tinha que apresentar, não pra uma banca, mas era um congresso. Era o congresso de iniciação científica da faculdade. Eu tinha que apresentar. Além de tudo, eu tinha que estar bem vestida, falar pra um monte de gente esquisita sobre uma planta que eles provavelmente estavam cagando pra... Não estavam nem pra ela. Mas eu tinha que estar lá fazendo meu papel por 2 horas, falando com as pessoas, tentando convencer elas do quanto a minha pesquisa era legal. Pelo menos uma coisa que me deixou feliz foi que a minha mãe foi e ela gostou do meu trabalho. Uhum. Não entendeu nada, mas ela gostou. Ah, mas mãe é sempre assim. Não vai pensando que ela gostou, não. Não, ela tava lá. Isso que importa. Ela tava lá. Ela tá mentindo pra você. Eu sei. Não, assim, naquele momento eu não tava mais ligando, entendeu? Eu queria que as pessoas mentissem pra mim. Todo mundo devia mentir pra mim e falar que ficou legal. Na apresentação do projeto multimídia ela tava lá também. Ela gostou também. Então, assim, pelo menos são essas pequenas alegrias que a gente tem quando a gente tá muito fudido com as coisas e só quer que acabe, só quer descansar, só quer dormir que nem um ser humano normal. Bom, e depois que a gente entrega o texto, finalmente... Você pensa que acabou? Não acabou, não. Não, acabou não, gente. Ainda tem a defesa. A famosa banca, né? A banca, pois é, a apresentação. E você tem que rezar pra sua banca ser uma banca, ó, que legal. Porque você não escolhe esse negócio. É aleatório, pô. Eu tive uma sorte com banca, porque a minha primeira, meu primeiro TCC, eu não fui pra banca, porque eu estudei na Fafop e eles tinham um esquema lá de... Se você tirou, tipo, acima de 8, você nem vai pra banca. Você faz um banner, apresenta lá no saguão, pra quem quiser, e tá tudo certo. Se você tirou menos de 8, aí você tinha que apresentar na banca e tal. Não, era 7. Tirou menos de 7, você tinha que ir pra banca, porque aí você precisava dar uma melhorada na sua nota, né? Era mais ou menos pra isso. Interessante. Aí o meu, eu lembro que eu fiquei com 9 e alguma coisa e não precisei, então foi bem de boa. O segundo, da pós, eu, minha nota foi menor, mas ele não teve banca, porque é, a pós não tinha, era só a entrega. E no terceiro, eu tive a banca mesmo, mas foi mó de boa. Falei da Mariana lá, do desastre, os professores gostaram. Falei da Chácara Clabinha, estação, o pessoal gostou pra caramba. Tipo, porque você, o que você tem que saber é fazer referência ao assunto. É contextualizar, né? É, você não precisa estar, tipo assim, claro, você tem que manjar do que você tá falando, claro. Mas se você souber dar uma referência que torne aquilo comum pra pessoa, você passou, entendeu? Você entendeu o assunto, você tá dominando nesse assunto. Eu tava falando lá, ah, porque a empresa tem que divulgar isso no balanço, tal, tal, tal. Se, por exemplo, não lembro da empresa, se ela tivesse divulgado o risco de acidente no balanço dela, muita gente não ia ter problema, os investidores iam ter tal, tal, tal, tal. Tipo assim, os professores viram porque aquilo é um assunto atual que tá todo mundo lendo sobre e tal, e deu certo, funciona. Então é bom você montar a apresentação já pensando nesse tipo de coisa, porque aí você consegue falar melhor e mostrar que você sabe do assunto. Não é só você ir lá com o PPT lá e ficar apontando pros tópicos, né? Você tem que... tem que ter um conteúdo, né? E você fica de olho no relógio, ó. Vamos lá, tem que ser nesse tempo, ó. Como é que eles falam? Não, a apresentação tem que ter 20 minutos. Tipo, porra, 20 minutos é muita coisa. Como é que pode eu vou crer, falar 20 minutos sobre isso? Tipo, eu passei um ano estudando essa merda e não consigo falar 20 minutos sobre isso, entendeu? Ou o contrário, ó. Passou 20 minutos. Corte, acabou, né? Acabou. Cancela. Não, mas tem mais coisa pra falar ainda. Também acontece. Tipo propaganda de rádio, que eles cortam na hora. Tal. Assim, acabou. Chega, né? Passou o tempo. Porra, não. No lance de apresentação é difícil mesmo, né? Que é o que o Kiva falou, velho. Você passa trocentos anos aí estudando essa porcaria, chega na hora de falar, trava ou não consegue organizar, assim. Você praticou bastante, eu vou falar desse jeito, eu falo nesse ritmo, vou falar desse jeito, ó, e travou. Pra mim, eu tinha uma ansiedade maior que assim, né, mano? O bagulho é programação, então não pode travar ou dar bug, tá ligado? Não pode na hora. Não, você rodou o programa tem que rodar direitinho. E aí, tipo, como você programa parada, e às vezes, mano, correria, TCC é uma porcaria mesmo, né? Então você sabe, não dá pra entregar, às vezes, redondinho, né? Porque o TCC, tipo, por mais que o programa tenha que estar funcionando, às vezes você não tem que deixar 100%. Então, às vezes você sabe, ah, se eu clicar ali, tentar salvar ali, vai dar um bug. Só que na hora da apresentação, eu vou ser maroto. Eu clico coisa e salvo rapidinho e mudo de tela. Aí ninguém vê. Aí eu fiz isso nessa parada. Mas, mano, eu sou frio. Que safado. Aí o cara falou, volta. Aí eu falei, putz. Aí, tipo, na hora que ele voltou, ele falou só de layout, assim. Aí passou, falei, eita, vai sim. Obrigado, Deus. Um buguinho developer aqui. Você tem que saber vender bem seu peixe, né? Assim mesmo. É, então. Se o peixe tá podre, gogó, né? Vamos vender desse jeito não mesmo. Não tem jeito, tem que ter gogó, né? Pra se vender. Quando o professor pede pra voltar o slide, mano, já dá aquela palpitação. Você vê a vida passando na frente dos olhos, pô. Pode crer, né? Dá aquela palpitação. Não, e quando vem um outro professor convidado, aí ele pega o texto assim, mas não foi isso que você escreveu. Peraí. Ou assim, não entendi, explica o que você tá aqui, de acordo com a passagem que tá nesse texto. Aí você tem que explicar na teoria. Meu Deus do céu. É um rolo esse negócio. Apresentação, você tem que condensar tudo que tá ali no texto. Não tem jeito. O texto é o mais importante, é o peso mais importante. Mas a apresentação, ele tá te avaliando também, se você sabe mesmo o que você tá falando. Exatamente. Não tem jeito. Mais uma vez, o professor me falou, não sei se é verdade, tá? Mas uma vez o professor me falou uma coisa que me deixou muito mais tranquilo com relação à banca de TCC. Porque eu não sei, eu também não sei se isso acontece sempre nos casos, mas me deixou tranquilo pra apresentar. Ele disse que existe uma certa... Não um acordo, mas tipo, um professor, ele não vai, de uma forma pejorativa, é claro, ele não vai contradizer o que o outro disse. Ah, eles não vão brigar entre si, né, durante a... Sim, sim. Então, o que que acontece? Muitas vezes, na hora que você entrega o trabalho pro seu professor, e ele vai passar pros professores que vão avaliar na banca, o professor, ele já meio que sabe a sua nota. Então, a nota, por mais que você não apresente tão bem, a sua nota meio que já tá mais ou menos definida ali, né? Então, se você foi mal, você vai mal de qualquer jeito. Se você foi bem, tipo, se você foi bem no trabalho, a apresentação, tecnicamente, você vai estar bem, entendeu? Então, acaba sendo mais fácil. E a professora, se ela falou, o trabalho de vocês tá bom, apresenta sem medo, eu fico bem tranquilo, porque eu sei que, tipo, o professor falou que o trabalho tá bom, não vai chegar outro na banca e falar, esse trabalho não tá bom, esse professor tá errado. Porque cria um clima entre eles, né? Porque eles são colegas de trabalho. Uhum. Eu não sei se isso acontece 100%, mas comigo sempre deu certo. Não, isso depende, porque às vezes depende do local. A escolha da banca não é definida pelo orientador, é pelo sistema. Então o sistema joga assim, ó, esses três aqui, tá, beleza. E se cair dois professores que tem briguinhas, um pode fazer o que ele quiser, cara, aqui, assim. É, sim, sim, pode, não, claro, mas... Agora, se tiver professores camaradas, ok, eles vão fazer isso. Agora, eles fazem uma sacanagem, uma coisa. Você apresentou, beleza. Aí ele pede pro aluno sair pra eles baterem entre papo entre si, né? Aí eles gastam, sei lá, 10 ou 20 minutos. 20 minutos conversando. É, não, eles perguntam quanto que foi o jogo, quanto foi o jogo do Corinthians, tal. Nos primeiros 2 minutos, eles já decidiram a nota. O resto, eles só estão batendo papo ali. E o aluno sim, de fora sim. lá, esperando a nota. Mas que desgraçado, por que não vem logo? É assim, em qualquer lugar, qualquer ambiente. É BCC, é pós-graduação, é qualquer lugar, cara. Eles fazem isso. Eles vão decidir logo no começo e ficam enrolando. Só não, pra então, o que eu ouvi é que, tipo, antes de você apresentar, sua nota já tá meio pré-definida. Então, o que pode mudar é só se você apresentar muito mal. Aí, de fato, não tem jeito, né? É complicado, mas, complicado. Mas, entendeu que se você trabalhou um ano inteiro num trabalho, o mínimo que você sabe é do assunto. Mas o ser humano se supera, né, Kiva? Vamos lá. É, exatamente. É claro que, né, não dá pra você copiar o ser humano, mas... O problema é quando vem aquele professor que ele não lê o texto e ele não tá nem aí com a sua apresentação, cara. Aí você dá vontade de esganar ele. Ah, pode crer. Mas aí, professor. Não, tem uma professora que me deu 9. Olha, eu não conhecia a professora no semestre. Foi no semestre. Porque assim, eu fiz um curso de segunda graduação, então eu fiquei com um monte de adaptação pra fazer. Saiu um pouco mais caro e tal. Eu decidi fazer depois de terminar o curso que faltaram, né? Então eu terminei o curso faltando 4 matérias que eu tô terminando esse semestre. Vou acabar, graças a Deus. Falta um boleto só pra pagar. E na data dessa gravação. Espero que na data que sair o podcast não falte nenhum. Mas, o que aconteceu? Eu não conhecia a professora que foi na banca. Ela já tinha dado aula pra minha sala, mas ela tinha dado aula lá atrás, então eu não conhecia ela. E ela deu 9,5. Não, ela deu 9 no meu trabalho. E o outro professor deu 10. Aí ficou 9,5, né? Porque cada professor dá uma nota. Mas esse 9 que ela deu, abaixou minha nota, claro, né? Jogou minha média lá pra baixo. Aí, no semestre seguinte, essa professora, das 4 matérias que eu faço, ela me dá 3. Então eu tenho aula com ela terça, quarta e quinta. Toda semana. Tipo, eu falo que eu vejo mais ela do que minha mãe. Mas, no primeiro dia de aula, ela foi, tipo, ela pediu pro pessoal se apresentar. Eu falei, ah, então, professor, eu sou aquele cara do TCC do semestre passado, que a senhora deu 9 e derrubou minha nota. Caraca. Todo mundo começou a rir. Só que foi na brincadeira, né? E até hoje eu falo que ela, que derrubou minha nota do TCC, que se não fosse ela, eu tinha ficado com 10. Tá ela... certo, rancor é eterno. Eu taco na cara dela. Eu tô rancoroso, eu taco na cara dela. Te diz que perdoa. É, falar que perdoa não quer dizer que seu, né? Tem razão. Black the Beast. Yeah, I'm ready. Yeah. They want me to fall. They want to see if I make it. Put my back against the wall. Put my head to the sky. No one won't let them break me. I got great expectations. Pra fechar, então, a gente apresentou o TCC, nunca mais que a gente quer falar desse negócio, a gente, sei lá, vai se divertir, faz alguma coisa. Vai dormir. Pois é. Se o professor te convida a continuar o trabalho, ai meu Deus, foge, sai daqui, quero saber de você não. Não, mas a minha faculdade tem um esquema bizarro também, que me irrita muito, que eles fazem uma... assim, por mais bom que isso seja, isso me irrita, porque quando eu termino um trabalho, eu não quero mais ver aquele tema nunca mais. E aí, o que que eles fazem? Eles premiam... Uhum. Porque como eles têm esse maldito desse projeto que todas as salas fazem, então eles têm, caralho, 100 mil trabalhos e projetos por semestre, né? Então o que que eles fazem? Os 10 melhores, né, que eles consideram lá no fator que ninguém entende muito bem como, eles fazem uma premiação no último dia da semana de trabalhos lá e dão um certificadozinho e tal, que vale hora pra atividade complementar e tal. É até interessante isso. Mas eles fazem você reapresentar o seu trabalho pro curso inteiro. E eu tive que fazer isso duas vezes. Mano, tipo, você deseja ir mal no trabalho pra não ter que passar por isso, entendeu? Você tem que apresentar duas vezes. Eu tive que apresentar o pré-TCC e o TCC duas vezes por causa disso. Pra ganhar um certificadozinho e ganhar, pelo menos eu ganhei 10 horas complementares. Mas é muito chato. É legal, mas é muito chato. Né? E quando o professor em quem você trabalhou, você quer trabalhar com outra coisa, mas aquele professor é o único que realmente manja dessa área e você meio que tem que aguentar ele se você quiser continuar dentro daquele tema que é o que você gosta. Eu tô nessa situação. Porque Tive Eu tive sim. Esse professor bonito, sim, que teve seu ego ferido por a gente não ter posto a porra do nome dele no cartaz, é também um dos únicos professores que trabalha com a área que eu tenho mais interesse. E o outro que trabalha com isso tá pra se aposentar e ele é mais perdido ainda. Então, assim, eu tô tendo que ele vai ser meu orientador do meu próximo trabalho, só que eu também tô querendo fazer ele nesse esquema. Por favor, só não me atrapalhe. Assina as porras dos meus papéis e não me atrapalhe. Obviamente que enquanto eu tô perto dele, eu tô assim, ah, claro, obrigado. Você me indica umas fontes e tudo mais, mas... Por favor, só não fica na minha frente. Não fica na minha frente, só deixa eu trabalhar em paz. É só isso que eu quero. Tria, eu entendo um pouco do seu sofrimento, porque assim, eu fiz meu TCC com o professor orientador, eu sei os defeitos dele, eu sei o que pode acontecer e ainda continuo fazendo isso. Ah, a gente é besta. Deus. Por quê? A gente é idiota. A gente é louco. Às vezes é amor demais ao tema pra sacrificar. O que você tem que pensar é que se você gosta de um assunto e o professor que é o especialista naquele assunto você não gosta, pode ser que você vire aquele professor um dia, então toma cuidado. Até lá. Eu não quero pensar nisso. Toma cuidado. Deixa pra lá. Fazer o pessoal sofrer também. Bom, mas vamos acabar esse podcast, né, galera? Vamos. Acho que assim, já deu pra exorcizar um pouco. Eu tô me sentindo mais feliz agora. A gente extravasou um monte de coisa aqui do TCC. Eu falei, é um podcast lançado num time bom, porque a galera agora tá nessa época triste. TCC apresentar. Muitas galeras estão com noites mal dormidas. A gente espera ter feito vocês rirem um pouquinho, ou chorarem um pouquinho, ou rir de chorar, não sei. Animar vocês, quem sabe, né, nessa reta final. É, gente. Embora, se vocês estão na reta final do TCC e estão escutando o nosso podcast, já sabe, né, galera? Tá errado. Na verdade, esse podcast é bom pra quem tá começando o TCC, né? Pra quem já tá acabando, eu acho que não é muito bom, não. Se você tem que fazer o TCC e tá escutando esse podcast, tá errado. Para com isso. Vai fazer o TCC, tá? Termina seu trabalho, faz aquele plágio disfarçado lá que você vai colocar a citação. É inspiração. A gente sabe que é plágio, mas é citação. Então faz direito seu trabalho. Chico Xavier não faz trabalho. Pega os sonários que deu errada, dá uma emendada nele, fala que tá dando certo esse negócio, dá um jeitinho. Ó, espaçamento 1,5 vai fazer ele parecer bem maior, pode ter certeza. Vai deixar ele uma cara mais decente. E não esqueça que todo mundo usa o Google e o Chico Xavier no trabalho. Então pode continuar no seu caminho. E Wikipedia também. Wikipedia também, é. E olha, termina, tá? A melhor coisa do TCC é que ele acaba um dia. Isso vai passar. A não ser que você queira fazer outra faculdade pra fazer mais TCC também. Aí outra história. Não faça isso. Como alguém que tá na segunda faculdade, eu só posso sugerir. Não passa isso. É, tô nessa da Dri também. Não passa isso. O Rod também fez duas. Então, vocês me entendem, cara. Não cai nessa furada. Não vai te fazer bem. Segunda graduação não é uma coisa legal. Não só é. Em casos extremos, realmente, galera. Ai. Acho que é isso, então, né, galera? Tchau, tchau, gente. Beijo. Falou e bons sofrimentos pra vocês, tá bom, galera? Boa sorte, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que é o Seixi. Que é o Jim. Começando nossos recados de sempre, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via iTunes, via algum agregador de podcast, via algum aplicativo no celular, acesse o nosso site no www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira aparecer aqui no episódio junto com a gente, você pode mandar um e-mail pro contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a gente na fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E caso você queira interagir com a gente pela rede social do Pássaro Azul, você pode mandar um tweet ou nos seguir para o @projetoxpodcast. Bom, recados. O primeiro recado é que saiu o Expresso Cast número 7 sobre Rick e Morty. Sim, muito bom. É uma animaçãozinha aí do Adult Swim. Vale a pena dar uma olhada tanto na animação quanto no Expresso, né? E em homenagem, suponho eu, ao lançamento do Pokémon, saiu também uma playlist sobre músicas do Pokémon. Isso, os jogos. Sim, os jogos. E eu chamei o Mário Toledo pra gente gravar essa playlist. Ficou legal, um monte de músicas. Cara, tem um monte de músicas mesmo. Depois tem que fazer a parte 2, Seiji, sobre músicas do Pokémon anime. Claro, é por isso que é chamado essa primeira música de Pokémon, entre parênteses, games. Ué, pra deixar essa brecha. E eu já vou adiantando que se não tiver a música da primeira abertura do Pokémon em japonês, não vale a pena. Ah, cara, vai abrir esse podcast. Tenho certeza. Bom, mas enfim, vamos para os nossos e-mails. Sim, para os e-mails. O primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ, e ele fala o seguinte. Luke Cage, sinceramente, pra mim, foi uma decepção. A qualidade ficou bem baixa de Demolidor. Agora nos resta esperar o Punho de Ferro. Shonen não é um gênero, e sim uma demografia. Cara, eu não lembro se a gente falou que Shonen era um gênero naquele último podcast, né? Não lembro. Na verdade, a gente não falou, mas meio que acaba sendo, sabe? Tipo, ele pode até ter começado como uma demografia, mas com o passar dos anos, meio que virou um pouco gênero. Com subgêneros embaixo, sabe? Talvez no bate-papo tenha ficado meio implícito essa ideia, apesar que ele não é tecnicamente um, mas polêmicas à parte, né? Enfim, e ele continua aqui falando, muito bacana o cast da zoeira, eu até faria um desenho dos personagens se não fosse preguiçoso. Ô, Rafael HQ, caramba. Eu devia ter falado que o desenho dos personagens vale pontinho, né? Não, aí eu... é isso. Não, mas tudo bem. Valeu, então. Então, muito obrigado pelo seu e-mail. O próximo e-mail é da Shaman Queen. E ela escreve assim, ó. E, ó, pessoal, beleza? Shaman Queen escrevendo sobre o podcast Shonen da Zoeira. Começo conjurando o Ryu para o Mugi. O Mugi tava doentinho naquela gravação. Vamos ver se melhora. Sim. Se me lembro bem, foi o Jin falando que seria o vilão. Confere? Sim, confere, mas foi porque outra pessoa já tinha falado isso num e-mail posterior. Aí eu fiz uma brincadeira. Somos nozes, mas tem que ser Chaotic Evil, viu? O Jin não é Chaotic Evil, peraí. Eu não sou Chaotic Evil. Quem é Chaotic Evil é o Kiba, né? É autodeclarado isso. Sim, eu acho que eu seria um... Lawful Evil? É, Lawful Evil, acho que seria mais pra mim. Mas bate aí, de qualquer forma. Bom, comentaram que todo mundo começou assistindo anime pelo Shonen, envolvendo luta e torneio. Sou uma exceção, comecei com o Capitão Tsubasa, ainda em casa, carinhosamente chamado de futebol japonês na época. Tudo bem, ele não é um Shonen de porrada, o Capitão Tsubasa. De qualquer forma, é né? De esportes, é de esportes. É de esporte, mas tudo bem, é um shonen também. Vale a pena, é legal. Continuando, outros animes que não fizeram parte da minha infância foram esses que envolvem um personagem com bicho, robô, parceiro, contra outro personagem com bicho, robô, parceiro. E aí os parceiros se batem, mas não gosto desses. Poxa, eu não gosto de Digimon. Pô, que triste. É, isso é triste, cara. O único que gostei até hoje foi o Gash Bell, quando li o mangá. Quase não vi o anime, só li inteiro em 4 dias virando as noites, enquanto conversava com um amigo no Skype. Ele que me recomendou, estávamos basicamente lendo juntos. Foi muito bom. Teve mangá no Brasil do Gash Bell? Não, ela leu pela internet. Deve ser Scanlator. É, então deve ter sido isso. E que bom que vocês falaram Gash em vez de Zet, né? A versão americana. Fico pensando, por que carambas os nomes dos animes costumam ser modificados em outros países? Será que no primeiro país que se pega para exibir o nome é ou parece palavrão? Já vimos acontecer com Star Wars aqui no Brasil. Olha, eu vou dar um exemplo que mudou, que eu acho que é um exemplo assim mais autoexplicativo que existe. Sabe? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter foi dublado. Certo. Você tem o personagem que em português o nome dele é Kurapika. É. Em japonês o nome dele é Kurapika. Eu acho que é autoexplicativo. Eu tenho outro exemplo. Detetive Conan. Detetive Conan é Detetive Conan em qualquer lugar do mundo. Menos nos Estados Unidos. Lá eles chamam de Case Closed. É o caso fechado. Ah, sim. Mas o caso do Detetive Conan eu acho que era mais por causa de direitos, por causa de nome. Não, é pra não confundir os americanos. Fala Conan, eles pensam no Conan o Bárbaro. Então fica assim. Detetive Conan, o Bárbaro, né? Meu Deus, acho que não daria certo pra eles. Falando em Durará, soube que muitos largaram porque foram assistir logo pensando que era shonen. Não gostaram e falaram que é ruim. Não é ruim, só não é o que esperavam. Já foi esperando sem saber horas. Sim. Voltando nas criaturas que agem como ajudantes, apesar de diferentes dos que são os parceiros, me lembrei daqueles 5 aliados do Silver em Shaman King. E aí sumonei o Seiji e ele citou o Shaman King. Por que será que surtei, né? E por que será que surtei mais ainda quando falaram do Manta, que é um fofo? Coloco aqui ênfase que hoje Hiroyuki Takei sabe muito bem como mostrar o chamado poder da amizade. Ele fez isso de uma forma linda em Shaman King. E o Reborn é mais um anime, o mangá ainda não li, pelo qual ainda tenho muito carinho e lembranças, que espero não se manterem só como lembranças. Peraí, eu tenho uma pergunta. pergunta. Quantos anos você tem? Porque se você tiver mais do que 15 anos, deixa da lembrança, sério. Olha, ela começou com o Capitão Tsubasa nos animes, então pode ser. Aí, não, eu diria assim pra você não reler, não vale a pena, sério. Deixa na lembrança, que nem Shurato. Deixa na lembrança. Ok. Vale mais a pena. Com certeza, né? E Born, na minha opinião, não é mais tudo isso, não. Não, nunca foi tudo isso, cara, desculpa. E olha que eu fiz cosplay dessa droga. Olha o passado negro da staff vindo ao tono. É, pois é, né? Enfim, ela. Vamos aos personagens que vocês montaram no podcast. Se eu fosse um personagem, certamente teria um uniforme militar e uma motosserra que atira fogo. Meu Deus! Shine Fire Sal. Shine Fire Sal. Meu Deus! Oh my God! Você ia também usar aquele kick, como é que é? Do Corazon Bresca? Ah, é. Como é que era? O chute da Mahou Shoujo que não é um... É, o chute da Mahou Shoujo que não é um chute. Vocês citaram um monte de coisas com que sou envolvida inicialmente por hobby. São elas criar concept arts e 3D. Faço isso com certa frequência e ainda adiciono ficha de personagem com direito a alinhamento, chart song e já cantei em banda de metal em outros ótimos tempos. Ok! Ô, louco! Que maneiro! Que maneiro! Isso é legal, pô! É. Assim que eu tiver um tempo maior e conhecer um pouco mais sobre vocês, reservarei um momento para ilustrar como imaginei os seus chars. Opa! Até hoje enviei a vocês só uma pequena ilustração. E um RPG. Um RPG mostrando como vocês foram se conhecendo e formando a party. E o Mug. Como ela colocou aqui o negócio de P, asterisco, asterisco, asterisco, coloca um P, tá ligado? Por favor, vocês. Ok. Que achei engraçadíssimo. Seria um sumo? Com certeza. É de sumo no Mug, é isso? Sobre o personagem para raio do Deu Ruim, do Akira Toriyama, costumo falar que é um char dele que ele não gosta. É a Tite. Não sei, mas não. Desde que passou o Dragon Ball Z no cartoon, há anos considero que o Mirai Trunks acontece uma penca de coisa ruim com o coitadinho. E continua repetindo isso até hoje. Parem! É, pois é. Nossa, um Dragon Ball Super. Vai merda com ele. Puta, ele curtiu muita merda, mas ele aprendeu a usar Genkidama, cara. Ele usou uma Genkidama Sword. Uma Sword Dama, talvez. Não que ele aprendeu. Alguém fez, não sei como. Ele usou essa energia, cara. Não sei quem invocou a Genkidama. Não foi o Goku. Não foi o Goku porque o Goku tá praticamente morto. Enfim. Já tá gigante o e-mail. Vou-me então. Se falar vou mijar, parece expressão vulgar e vamos modificar com a censura. Essa frase fica com um duplo sentido estranho pra caramba. Okay. Abraços esmagadores. Muito obrigado pelo seu e-mail, Shaman Queen. E abraço pra você também, né? Bom, e o próximo e último e-mail é do Rafael Taira. E aqui ele fala: esse cast ficou muito engraçado e divertido. O PC da Adri parece a máscara da China de cobre em CDZ. Explico nas linhas seguintes. Meu Deus, vamos lá. O PC da Adri dá problema em quase toda a gravação. E em quase toda episódio que ela acha na luta, a máscara dela quebra. Eita. Interessante que a China é uma personagem legal. Tem até shipping dela com o principal, o Seiya. E o Cabeça e o Seiya devem ter suas semelhanças. Ei? Apesar que acho que outra personagem shonen que também combina com a Adri, eu acho que é a Anko de Naruto. Que é uma personagem que luta bastante e não se preocupa com o amor. Que coisa. Esse cast me garantiu boas risadas. Outro comentário, eu sempre achei o Hisoka com uma personalidade bem parecida com a do Jin. Também o Ichimaru Gin, né, de Bleach, ou qualquer um com um sorriso psicopata. E sobre o meu chute para o próximo cast é House of Cards. Não, Rafael Tara, já temos o podcast de House of Cards, cara. Mas valeu pelo seu e-mail. Bom, vou mandar abraços pra galera que comentou no podcast, no Expresso Cast, na playlist. Sim. Abraços, então, para o Lucas Santana, para o Rafael Taira, para o Francisco da Chagas, Rafael HQ, Raul Mendonça Siqueira, Samantha Miranda, Vinícius Oliveira, Bax Bex, João Farias, o Nego do Café, o Rui e o Caio Maiotti. Valeu, galera. Muito obrigado. Muita gente. Meu Deus do céu. Mas então, galera, vamos terminar esse caixa de entrada. Sem dicas também. Sem dicas. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter mandado e-mail. Continua seguindo a gente no Facebook. Continua seguindo a gente no Twitter. E acho que é isso. Ah, já que não vai ter dica, eu vou dar uma dica pra vocês. Dica. Que não é sobre o podcast. Eu nem dei uma dica, não sei. Semana que vem vai ser Expresso Cash. A gente tá entre dois temas. Opa. Um eu gravei com a Adri. Eu não vou falar qual que é pra vocês chutarem. E o outro tema que pode vir a aparecer é uma coisa atual. Mas não tenho certeza ainda. Vai gravar com quem? Talvez com o Mug. Se não der com o Mug, eu talvez tente o Kibo Offer. Isso é uma dica forte. Fica a dica, galera. Adri contra o resto. É isso aí. Quais serão os temas? Eita. Em questão de sorte, questão de azar da Adri, vamos ver o que isso é. Mas é isso, galera. Então, muito obrigado e falou. Até a próxima edição. Falou. Tchau, tchau.